it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead, held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought I knew, and I thought we could be. You were everything, everything that I wanted. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão, entretenimento e maravilhosidades no seu domingão, né? Se você estiver ouvindo o dia do lançamento, obviamente. Se você estiver ouvindo depois, já não é mais domingo, aí pode ser qualquer dia da semana. Mas, né, junto comigo aqui, ele, maravilhoso, inenarrável, inesgotável, Léo Livre. Será que sou eu mesmo? Ou sou um escruta? Não sei, amigo. Não confio em ninguém. Não confio em ninguém, exatamente. Principalmente na Marvel, né? Ah, tá difícil confiar mesmo, amigo. Tá difícil. Porque o Leandro tava aqui falando comigo aqui, vou ver quanto mania. Aí eu tô aos três vezes falando com ele, filme é ruim, não assiste. Filme é ruim, não assiste. Aí o Gilles assistiu, aí falou assim, poxa, é ruim mesmo o filme, né? Eu falei, tô três meses dizendo que o filme é ruim. Ah, mas você, né, você sabe que eu defino quanto mania, mas até você que não gostou se comparar com Invasão Secreta, filme da geração. Ah, não, não, não. Para. E daqui a pouco vai ter Zanonzinho aí pra vocês também, né? Com toda a sua cremosidade. Daqui a pouquinho vai estar aí, foi jantar, né? E daqui a pouco ele tá de volta aí pra gente. Foi ali azumar o corpo pra fazer DNA. Ah, é, menino, que daqui a pouco teremos aí Keeping Up, né? Um novo episódio que saiu. Que tivemos aí grandes atualizações, né, menino? Atualizações bombásticas, pra não dizer bombásticas. Mas vamos começar então com o nosso bloquinho de notícias e amenidades, né? Bloquinho que todo mundo ama, bloco que 100 a cada 38 pessoas amam. Começando aí com Taylor Swift, menino. Que colocou mais uma data de shows aqui no Brasil, né? Agora vai ter uma data no dia 17 de novembro, mais um showzinho aí no Rio de Janeiro. Né? A gata não entendeu que é pra ela botar o show uma semana depois em São Paulo, pra gente... Ela tá botando um regressivo, né? Pois é. E vale dizer que a Taylor também lançou todo o resto da turnê dela, né, que aí depois da América Latina, até novembro, ela para dezembro, janeiro e metade de fevereiro. Aí ela vai fazer a Ásia, a Oceania e a Europa, e ela anunciou datas na turnê até agosto de 2024, tá? E o melhor, né? Trabalhadora. E ela empregou Sabrina Carpenter, né? Porque Sabrina Carpenter vai abrir todos os shows até agosto. É, maravilhosa. Sabrina vai, né, fazer, gente, o pé de meia dela todo nessa turnê. Exato, vai ser maravilhoso. E já se bobear, descola até um feat aí, com um Taylor Swift, né, menina? Será? Eu acho, vai ser maravilhoso. Porque Taylor, desde Paula Fernandes, não faz mais feat com mulher, né? Ficou traumatizada, né? Pois é. Ah, eu amo tanto, gente. Será que a Taylor vai fazer televisão quando ela estiver aqui no Brasil? Fazer, sei lá, um caldeirão do Mion, né? Ela tem uns dias livres aí, né? Acho que não, né? Será que vai fazer um Luciano Huck Fantástico? Talvez o Fantástico, né? Fantástico vai no hotel entrevistar? É, o Fantástico vai fazer aquela matéria igual eles fazem de pré-estreia do cinema. Vai lá falar 2 minutos com ela. Verdade, pode ser. Eles fizeram com a Billie Eilish, né? Quando a Billie Eilish veio aí pro Lollapalooza, né? Uhum. Falando nisso, liberaram aí o primeiro headliner, né? Do Primavera Sound. Opa. Que vai ser The Cure. The Cure vai ser aí o primeiro headliner confirmado. Adoro, vai cantar Boys Don't Cry com a Anitta. Boys Don't Cry com a Anitta, exatamente. E, mas o que ficou estranho é porque no mesmo dia que saiu que o The Cure vai ser o headliner de um dos dias do Primavera Sound, saiu o lineup completo do Primavera Sound de Argentina, que é uma semana antes, e o lineup do Primavera Sound Colômbia, que é uma semana depois, né? E, obviamente, vai ser as mesmas coisas, né? Vai ser a mesma galera. E aí tem nessa galera, tem Mob, tem Carly Rae Jepsen também, tá aí, lineup. A mais atual, né? I really, really, really, really, really, really, really like you, né? Grande hit. Call aí. Me Maybe. Call Me Maybe. Grande hit. Será que ela canta Call Me Maybe nessas coisas? Ou é tipo a Júlia? Com certeza. Não, acho que ela canta. É tipo pedir pra Celine Dion cantar My Heart Will Go On. Nas, né? E não tem nada a ver com outro assunto que também vai ter aqui daqui a pouco. Olha, cara. É, não sei se a gente vai falar mais por causa do desfecho, né? Ah, é. Mas, hoje, no dia que a gente tá gravando, estreou a segunda temporada de The Bear, né, no FX. E o Star Plus, né, que é o pior serviço de streaming existente, ele anunciou que The Bear chega no Brasil também, né, menino? Em 23 de agosto, né? A diferença aí de 2 meses, né? Vai ter todo mundo já assistido a série inteira, né? Porque sai todos os episódios juntos. Mas é isso, né, menino? Que loucura. Pra dar tempo de legendar, né? Ah, entendi. É igual o Agentes do FBI, né? Class of 09, que eu baixei não, né? Aluguei todos os episódios na Apple TV Plus com legendas em português já, né? Ah, mas a Apple sempre põe as legendas no idioma tudo. E aí, o que aconteceu? Acabou na terça-feira, né, o Class of 09 no FX, e aí na quarta-feira estreou no Hulu todos os episódios, né? Aí foi bom que eu não precisei pegar na Apple o último episódio, podia assistir no coisa. E foi uma decepção. Pois é, você terminou essa bomba? Terminei, menino. A gente acaba descobrindo, né, que o tal... que a sinopse é... Um amigo morre, né, e os agentes... Nananã. O tal amigo que morre é Jake McDormand, que morre no episódio 6, né, de 8. Tadinho de Jake. E o vilão da série é inteligência artificial. Não acredito, ChatGPT? ChatGPT. Adoro. Vilão que fez a abertura de Invasão Secreta. Tá, foi o vilão, só aí. O que mais que temos aqui? Eita, Samuel L. Jackson, né, menino? Não assinou contratos que permitem a recriação dele por inteligência artificial, tá? Só deixa fazer a abertura. Ele mesmo não pode ser... Já preocupado aí em virar Samuel Hayek cagando na igreja, né? Exato. Ai, meu pai, que maravilha. O diretor de Besouro Azul, menino, tá muito confiante. Ele tá muito confiante mesmo, porque ele falou que o Besouro Azul faz parte do universo de James Gunn, tá? Ele falou assim, fazemos parte desse universo, desse mundo, e dos planos que eles têm criado para o futuro do DCU. Não estamos conectados aos filmes do passado. A nossa história se passa onde os super-heróis existem, mas nenhum dos eventos ou aliança dos filmes anteriores ditam o caminho para nós. A mentalidade para nós é de fazer pelo menos mais 2 longas, tá? O nosso primeiro filme é o primeiro ato da saga dele. Ô, gente, eu até torço por Besouro, mas assim, tem a mínima chance, gente, porque o destino, né, é de Black Adam pra baixo, se não for de Flash pra baixo. Sim, ele acreditou tanto, né? O bichinho acreditou muito. Ele acreditou. Mas é isso, né? A realidade vai bater na cara dele em agosto, quando o filme estreia, né? Que The Flash chega aí. É uma grande surpresa, né? É, porque acho que o filme custou menos de 100 milhões, né? Então, se fizer 200, já tá meio caminho andado aí, né? Não pode ser Flash, né, menino? Que fez... 2 coxinhas e um pastel de habilidade. O negócio é que eu ia falar assim, talvez agosto a concorrência seja menor e tal, mas se você pensar que a concorrência de Flash também era só Aranha-Verso, que já tinha estreado antes, e flopou... E Transforme, né? A Transforme que fez 2 dólares também, né? Que absurdo. Não seja assim, os bichinhos ficam tristes, tá? O que mais temos aqui? Pra você que vai no Detal, menino, em São Paulo, em setembro, né? Pra quem vai em setembro. Né? As linhas 4, 5, 8 e 9 do metrô de São Paulo vão funcionar 24 ueiras, tá? Amor. Durante o Detal. O que, que vai ter no Detal? No Detal vai ter Post Malone, Demi Lovato, vai ter Bruno Márcio, vai ter Isa, vai ter Ludmilla, vai ter Glória Groove, vai ter Piri também, e vai ter Doja Cat? Não, vai ter Doja Cat, não. Vai ter Bibi Rexha. Aí sim, amo o bebezinho cantar. Pra poder que tacar nem os pelos lá na cara dela de novo. Nem molhou, que nem mal. Tacar os celular na cara dela novamente. Menino! Segunda temporada de 9 Perfect Strangers confirmadíssima, né? Ah, nossa Rússia de volta. Com o retorno de Nick Kidman, né? Que era a grande questão aí, né? E Nick Kidman tá confirmadíssima. E além disso, aí a gente tem aí o Murray Bartlett, né? Que é o homem que caga na mala na primeira temporada de White Lotus. Também conhecido como um dos viados de The Last of Us, né? Também conhecido como Dom de Luke. Exatamente, também conhecido como Dom de Luke. Maior boa lembrança. Papel. E além disso, a gente vai ter também tá no elenco, a Dolly de Leon, Bon, né, que tava aí fazendo o Triângulo da Tristeza, né, esse grande filme que irritou muito, mas ela não conseguiu ser indicada as coisas tudo aos Oscars. E aí, menino, não tem data ainda, tá, mas já sabe-se que David E. Kelly vai roteirizar e dirigir. Ah, né? Então vai ter a qualidade que a gente já conhece, né? Então vai ser uma delícia. Só isso que eu tenho. Vai ser uma delícia. Menino, ontem, né, saiu o trailer, né, da quarta temporada de High School Musical, The Musical, The Series, e confirmaram no trailer que vai ser a última temporada, né, The Final Season. E, diferente dos últimos anos, né, todos os episódios vão ser lançados juntos. Todos os episódios vão ser lançados juntos no dia 9 de agosto, né, vai ter aí. E o tema desse filme é que eles vão gravar High School Musical 4, The Reunion, lá na escola, né. E aí a gente vai ter a volta de vários originais do samba, né? Corbin Bleu, que já participou da terceira temporada. Vamos ter Lucas Garabel também, né? Ryanzinho. Vamos ter que também Taylor. Já fez a série. Exato. Vamos ter Taylor, né? Também aí, que não é o Rocha, né? Nem a Swift. É a amiga da Vanessa Hudgens mesmo, né? E professora. Vamos ter o pai da... pai do Troy Bolton, né? Coach Bolton. Vamos ter Senhora Darbus, né? E vamos ter a maior dançarina de tudo, de todos. Marta também vai estar, né? Queria entender que reunião é essa que não tem nenhum dos principais. E aí, né, menino, a gente lembra que ano passado, Zac Efron e Vanessa Hudgens fizeram os vídeos na porta do Steve High. Ah, é? Fizeram os vídeos lá, ano passado, comemorando não sei quantos anos do lançamento do filme, né? Eu acho que eles vão aparecer, eu acho que isso é fato. Eles vão aparecer. Mas por que não anunciariam logo? Pra poder ter a surpresa do momento, né? Tá, tipo, saiu a temporada, os jornais, né? A mídia explode, as pessoas vão ver. Exato, vai ser trend topics no Twitter. Quando você vê lá, assim, no minuto 35 do episódio 10, aparece Troy, Gabriela e Sharpay. Entendi. Né? Falou de raiz com mesmo que eu cheguei. Eita. Olha aí. É um assunto que o viado gosta, né, gente? Amo os gays LGBTs, nunca... É, tô falando com o Leózio, né, que existe a possibilidade aí que o nosso trio original do samba apareça, né? O trio famoso, né? É, relevante, não digo, mas famoso, não é, mas famosinho, né? É, como o Leózio diz, né, famoso, né? É, famosa só a X aí, né? Ah, é, que fez grandes hits cancelados aí, né? Que era jurada do Masked Dance. Ah, é? Meu Deus. Tem a série até lá o Masked Dance foi cancelado, né, gente? Gente, tinha a série que ela era irmã de Fat Amy, lembra? De... a irmã da... Lembro do que ela era filha da doutora lá, Carol. Ah, é, eu lembro. Carol. Não, ela teve uma série que tinha da... gente, como é que é o nome da menina? Esqueci. Rebel Wilson, ela tinha uma série, lembra? Lembro, série que durou pouquíssimo. A Ashley era a irmã dela. Que loucura. É, a irmã loira burra. Tô passado agora, real. Olha. Mas vem cá, Olivia Rodrigo vai voltar? Não! Melhor parte. Porque eu vi a promo dizendo assim, todos estão de volta, não sei o que eu falei, ué. Todos os que estão na série, né? Todos os empregados na série. Sério. Aliás, tem que dizer que aquele menino que era o namor malzinho de Olivia Rodrigo AJ. Já era uma graça, gente. Mas ele nessa promo tá uma delícia, assim, sem fim. Tá com a barbinha, né? Sabe, eu achei tão estranha essa barbinha. Pra mim parece aquelas barbinhas coladas. Não parece dele. Isso. É pra poder trazer a maturidade pro personagem. Né? Uhum. E Gino, tá com ele ou tá com o Mickey? Tá com o Mickey, com o Rick, que também, Joshua também tá fazendo um show sem camisa aí, né, menino? Uma loucura. Oh, mas Joshua agora é coisa, né? Anti-LGBT, anticristo, tudo. Ah, é? É, ele entrou numa igreja aí. De... mas ele não era bi? Queria Harry Styles? Bi festinha, né, igual a Anitta. Bi festinha é ótimo. Bi só às vezes. Ai, gente, voltaria a ver essa série só por causa de Gino, a grande rainha. Não. Eu e Zanon vamos assistir, né? Já que é a última temporada, né, Zanon? Uhum. Já viemos até aqui, agora a gente vai até o final. Te aguentou o campamento? É, porque então o campamento foi pesado, viu? Exato, vamos formar essas crianças. É, só o último também, né? Porque o resto... mas já é alguma coisa, já é uma vitória, né? Pra nenhum ter sido bom, o último também. É, que eles acabaram com todas as músicas de Camp Rock, né? Podre todas elas. Matou o Camp Rock todinho. Demi Lovato chorando no canto. Aliás, inclusive, Demi Lovato lançou música Creep, né? Contra o patriarcado, né? Eita, como ousa. O que tem aqui? Menino, Star Plus aí divulgou também a data de estreia, né? E o trailer do documentário que tá todo mundo esperando, né? Que é o documentário sobre o Balão Mágico. Bom, nossa, né? Sabia nem que existia. Achei que era sobre o Pazio do Balão. Ah, esse eu veria. Isso eu veria com certeza. Que vai se chamar A Super Fantástica História do Balão, né? Que vai contar aí a história de Simoni, Toby, Mike e Jairzinho. Sou Jairzinho. É, que esse menino... Eu lembro do... Eu não lembro se era o Balão Mágico ou se era o Trem da Alegria, né, menino? Que ele fazia uma alusão, né? Se masturbar bem na Xuxa. Bom. Quê? Sim, menino. Acontecendo. É isso. Eu sei que Trem da Alegria tinha Glória Groove, né? Na segunda geração. Isso. Segunda geração, na primeira noite. Não, a gente já era Kakura, né? Que isso? Era já. Não, foi muito engraçado. Hoje tava lá na empresa, né? Aí a menina foi me apresentar, a estagiária nova que entrou. Ela falou assim: ah, Edu, você conhece gente que nasceu em 2002? Eu falei assim: não existe gente que nasceu em 2002. Aí ela falou: essa aqui é nossa estagiária, fulana. Eu falei: ah, que legal. Aí a menina que tava me apresentando, a estagiária, falou assim: Edu, o que você tava fazendo em 2002? Aí ela falou assim: ah, eu tava ouvindo The Calling e tal, não sei o quê. Eu falei: ah, eu também, né? Tava no segundo ano do segundo grau. Aí ela falou assim: eu estava na sexta série. Aí eu falei: agora eu vou sair. Tchau, né? Porque, olha, sem condições nenhuma, gente. Todo dia humilhada. Todo dia humilhada pra ser uma velha. Ai, gente, a velha não tem um minuto de paz no Brasil. Não tem, cara. Sem condições. A pessoa que é no Brasil não é levada a sério. Não. Menino, o negócio, o jogo virando, né? A dona Warner Bros. Discovery está em negociações com a dona Netflix para vender parte do catálogo para a Netflix, né? O acordo aí tá em torno de $500 milhões, tá? E aí parece que entre essas coisas aí vai ter bastante coisa original, né? Netflix e HBO Max aí nesse acordo que eles estão fazendo. É, daqui a pouco a Netflix compra tudo, né? Que os streams estão tudo tirando para economizar espaço. Exato. Pra poder botar o filme do Avatar, né? Ai, ai. Menino, uma notícia aí relacionada a coisas que vamos falar nesse podcast hoje, né? Que a Lauren Cohan, né, deu uma entrevista aí pro BuzzFeed dizendo que os produtores de The Walking Dead inicialmente pretendiam continuar com a série até a 15ª temporada. E que ela e Negan seriam os protagonistas, né, a partir da 12ª. Mas falou que não deu certo, né? Mas aí, né, menino, fizeram outra série pra ela poder fazer aí, com o Negan também, que é a mesma merda? É, então. Exato. É, gente. Mas não, continua dando não certo também, né? Desapega. Nossa, a série é um horror, mas não vou nem falar muito agora. Ai, menino, quero saber o papo, né? Menino, Marvel cancelou seu painel na San Diego Comic Con, né? Cancelou aí o painel. E parece que a Universal também vai cancelar também. E a Sony também vai cancelar o painel. É, o Comic Con, pelo que eu entendi, vai ser só os artistas tirando foto na entrada. Exato. Vai ser é igual a CCXP, só pra lá tirar foto no papelão, que nem a gente faz. Garoto. Vamos ter que chamar a Regina. Ah, é. Regina e sua barriga, né? Uhum. Regina foda. menino, Ryan Murphy está de saída da Netflix, né, meus amigos? Eita. O contrato de 5 anos que ele assinou aí de exclusividade, né, por $300 milhões, tá chegando ao final e ele vai voltar para o grupo Disney, né, vai voltar para o grupo Disney aí, vai se reunir com a Dana Walden, né, que foi presidente da 20th Century TV, né, que fez aí, enquanto ele assinou aí Glee, né, American Horror Story e 9-1 e outros milhões de coisas, né. Uhum. Então. Daí te digo, né. É, a pessoa que mais trabalhou, né, muito mais que show nesses anos todos. Fez coisa boa? Não fez, mas aparentemente fez sucesso, né? Que um monte de coisa fez segunda temporada. Dahmer tá aí. Exato. E aí um homem que não tem seu trabalho reconhecido. É, mas parece que o que acontece? Tava chegando o final do contrato, né? E o presidente da Netflix lá, o Ted Sarandos, descobriu que o Ryan Murphy não tinha interesse em fazer coisas mais exclusivas pra Netflix, né? Ele queria poder ter a liberdade de transitar entre os outros lugares e botar os projetos merda dele em todos os lugares. E aí... Que lançar toxicidade em tudo que entra no lugar, né? Exato. E aí acabou resultando no fim da amizade aí, né? Amizade total entre eles. Acabou-se por causa disso. Mas não era exclusivo antes, era? Ele era exclusivo, né? Mas ele distribuía pelo As produções eram exclusivas, né? Mas ele já tinha feito as outras coisas, né? É, porque vocês... tipo, American Horror Story tava rolando aí no FX direto. Não, continua, né? Porque os projetos já tinham sido planejados, né? Ele não poderia fazer nada novo. Ah, mas e os outros? Stories? É, os Stories já tinha, já tava rolando no FX, né? O Stories foi renovado, né? O 911, sim, né? Tudo isso já tinha rolado. Pose não rolou depois que ele foi pra Netflix já, não? Mas Pose ele não criou sozinho, né? Ele não criou sozinho. Por isso que é bom. Né? E tem aí o rumor de que o primeiro projeto dele nessa nova fase aí vai ser a segunda temporada de Field, né? Field. Uhum. Esse é o primeiro projeto dele, né? Sempre vindo aí, né? Exato. Eu tô esperando a temporada ali, a Michelle versus Glee. Guardando aquele American Crime Story do Katrina, né? Ah, é. Todo mundo esperando muito. Né? Que a Sarah Paulson vai ser o próprio furacão, né? Gal Gadot, né, menino? Falou aí que... Falou, foi perguntada, né, sobre o seu futuro na DC Comics, né? Afinal, porque no Tudum, né, que tava aqui Gal Gadot, Zack Snyder, né, Henry Cavill, né, praticamente a Liga da Justiça toda aqui no Brasil. O Zack Snyder tava aqui? O Zack Snyder tava aqui também. Mas não nem mais vai parar DC, tá fazendo o que aqui esse homem? Veio apresentar o filme que ele vai fazer pela Netflix, que vai ter duas partes e, além disso, duas versões do diretor. Né, que é o Rebel Moon. E aí a Gal Gadot respondeu, né, sobre o futuro dela na DC, e ela falou assim: as coisas estão sendo trabalhadas nos bastidores. Quando o momento certo chegar, vocês vão ficar sabendo. Um beijo no coração de vocês. Ela, né? Não vem mais. É, até porque ela ganhou os cachê tudo, né, porque fez Shazam, fez The Flash, né, ela fez aí os negócios tudo aí, as riquezas. Menino, Netflix aí, né, aproveitou o turum pra poder... mudar, né, ou na verdade revelar as suas métricas aí, né, para suas métricas, botou aí pra jogo, né, e viram que a série mais em língua inglesa, né, mais consumida da história da Netflix, quartinha, né, primeira temporada de quartinha aí, é a série em não inglesa mais consumida. O filme em inglês mais consumido é Red Notice, né, com Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot. Porra, filme melhor, né. E a série não inglesa, na verdade, o produto mais consumido da história da Netflix, né? Porque ele ganha em todas as categorias. Squid Game, né? Round 6 aí. A mais consumida, a mais top modelo. Agora imagina a banca que Jenna Ortega vai botar, né? Ah, é, vai sair roteirizando tudo, né? Reescrevendo os roteiros, tudo. Uhum. E Chiquitita saiu, né, do Top 10. Saiu, né? A pessoa ficou triste, poxa. E aí agora você pode ver, né, semanalmente aí os rankings, né? De quanto, uhum, o número de views e tudo. E a metodologia é, tipo, o número de horas dividido pela duração do conteúdo. Aí você vai ter a quantidade de views lá. Foi mais ou menos assim que eles fizeram. Mas aí, por exemplo, esses rankings que saíram, que tinha Pandinha, Stranger Things 4, aí embaixo tinha Stranger Things 3, é do, uhum, que tá sendo visto agora, não é do Lifetime. Não, é o Lifetime Change. Ah, é? É. No semanal você vai ver que tinha Eu Nunca 4, Eu Nunca 1, Eu Nunca 3, né? Eu fiquei passado que o Dudum virou tipo um evento da Netflix que vão anunciar as coisas. Eu falei, gente, que legal, né? Sim, o Dudum virou a CCXP, né, da Netflix. E esse ano teve muita coisa. Especula-se aí que a Netflix gastou $1 milhão pra fazer o evento. Porque eles trouxeram mais de 50 talentos aqui pro Brasil, né? E talentos fora... acho muito forte você falar isso. Não, é porque... Mas o Tudum é sempre no Brasil ou existe Tudum em vários lugares? Até então tava sendo virtual, né? Teve um ano que foi aqui... O primeiro ano que fez o Festival Tudum foi um negócio super low profile, só com a galera aqui do Brasil, Maísa, Sintonia, nananã. E aí veio a pandemia, e aí o Tudum foi feito virtual. E aí foi feito virtual. Uhum. E aí, né, virou um evento global, o Tudum. E aí esse ano, o primeiro na volta de presencial, eles decidiram fazer aqui no Brasil, né? É porque o nome é super a ver com o Brasil, né? Se fosse nos Estados Unidos, ia ser padrão. Ai, ai, Leo, sempre com a revolta com o Padan. E aí, o que eu achei ruim, na verdade, é o fato de, principalmente, o evento global, né, que teve mais de 2h30 e tal, sábado passado, que é um evento todo feito em inglês, num país que não tem o inglês como língua nativa, sabe? Eu acho isso meio zoado, assim, eu não curti. Acho legal o Brasil ter recebido o evento, recebido os artistas, que ficaram muito felizes, até a Nicola, do Bridgerton, falou que no Brasil, as pessoas fazem com que todos se sintam a Beyoncé. fãs, né? Então, é legal, assim, foram o pessoal gritando We Love You pra um pessoal que ninguém nunca viu na vida, né? A mulher da série lá, da série que vai ter. E aí, é legal por causa do calor do brasileiro. Mas eu acho que, sim, você ter a Maísa no palco, tendo que ficar assim, ai, gente, vai ser Trailblazer, very cool, muito legal, porque, né, gente, pelo amor de Deus, não. E não tinha as legendas também simultâneas, tava com atraso. E ainda teve um furo, né, porque tava rolando as coisas no painel ainda, e os canais da Netflix já tinham divulgado os trailers, então você já sabia tudo que vinha, você não precisava nem assistir o evento, você só acompanhava os perfis da Netflix e você já via os trailers antes deles serem anunciados no painel, que tava errado. Entendeu? E aí, de novidade de Tudum, né, tivemos que Fubá foi renovada pra segunda temporada, né? Porra! Fubá foi renovada pra segunda temporada. Anunciaram Resgate 3 também aí, né? Até porque o final do filme tem cliffhanger, né, gente? Pelo amor de Deus. Confirmaram que a Linda Hamilton vai estar na temporada final de Stranger Things. Caramba. É, Linda Hamilton. A gente também viu o primeiro trailer do One Piece, que eu achei pode One Piece is all it takes. Também teve aí as primeiras imagens do Avatar, né? Last Airbender, eu achei fofinho. O menino protagonista, gente, carismático demais. A menina, achei aquela seta muito cara, tá pintada, entendeu? Tá muito pintada. Eu achei meio feia aquela seta. Eu concordo com você. Gostei do Zuko, achei com cara de vilãozinho que vai ficar do bem depois. Exato, mas o menininho é muito carismático, Zanon, o protagonistazinho. A cara ele veio filho, também? Ele tava muito feliz. E na volta que ele tava indo voltando pros Estados Unidos, ele foi no mesmo voo da Matrei, né? Tava no mesmo voo dela. E aí ela tirou uma fotinho dele, eles dois brincando, gente, muito fofo os dois. Que aliás, o elenco de Eu Nunca, né, gente, tava muito emocionado, muito feliz. Ai, mano. Maravilhoso. Né? Ela foi sambar, né? Foi pra escola de samba, eles foram jogar futsal. E eles estavam muito, muito, muito felizes, de verdade. A gente também teve o primeiro teaser da nova série dos criadores de GOT, né? O Problema dos Três Corpos. E o trailer já é ruim. Dizem que a trilogia de livros é pavorosa. Então, imagine o que vem aí, né? A gente também viu o teaser da terceira temporada de Lupin, que só chega em setembro, né? Tivemos também os primeiros 3 minutos da segunda temporada de Heartstopper, né? Fofinhos demais. Ai, vontade de apertar ele. Namoradinhos. Tivemos o trailer de De Volta aos 15, que já estreia agora no comecinho de julho. Perfeito também, Rata. Tô ansioso pra sair essa série gostosa. Tivemos a confirmação de Emily em Roma, né, na quarta temporada. E aí, Emily... Adorei que a Emily falou nada com nada, né? Ah, vamos ter amores, aventuras, isso aqui em Roma, velho. É porque eles não conseguiram filmar nada, menino. Eles entraram na pré-produção e começou a greve. A Emily vai pra Roma também, Zanon, nessa temporada. Passa férias em Roma. Né? É, não, vai ser um episódio só. Ah, dois, né? Pra poder ter o DJ tocando a sample de... Acho vai que o... Vai que o Eurovision vai ser em Roma. Pode ser, hein? Emily vai cantar. Ai, vai cantar coisa amiga dela. Bonsoir, Enchanté, né, gente? Vai cantar. Também tivemos um teaser louquíssimo da 7ª temporada de Elite, né? Que estreia só em 20 de outubro, viado. Tá muito longe. Viado, falei pro Saf. Começa um negócio super conceitual, o povo caindo do céu, tipo The 100. De repente começa uma pegação. Aí Ivan começa a correr atrás das pessoas, salvar o povo, que nem The Flash. Ele tá correndo. Aham. E aí termina. Você fica do mesmo jeito que você começou, confuso, caindo. Anunciaram também o elenco da segunda temporada de Round 6, né? E também que o reality show de Round 6, né? Round 6, O Desafio, estreia em novembro. Vai ter um reality show de Round 6. Vai ter Stone. Mas sabe valendo que eu mais gostei? 4 milhões e meio. Policial Gostoso está vivo. Está vivo. Graças a Deus. Então vai ter isso aí. E notícias do Tudum, né, menino? E agora vamos falar de notícias do Gugu. Menino, você então, não falou, né? Você não falou. Teve as fotos de Bridgerton. Nicola, belíssima. Estou impactado com essa mulher. Não, falei que ela veio, que ela ficou feliz. As fotos. Mas né? Teve imagem da segunda, da terceira temporada deles. Mas não olhei o programa de áudio. As pessoas não vão conseguir ver as fotos. Ah, mas eu só queria falar que a Rafa tá bonita. Não, ela tá bonita mesmo. Ela tá muito bonita. E ela tava muito feliz de estar aqui. Tá bonita? Ela tava muito feliz de estar aqui, gente. Muito, gente, feliz. Quem tava lindíssima era a Fabiola, amiga de Debbie. Que mulher. No vídeo, né? Uhum. No vídeo. Ah, Gal Gadot também tava aqui, belíssima também, né? Henry Cavill também, troncudíssimo, né? Tava aqui. Rainha Charlotte falou que amou o Brasil, vai voltar pra conhecer o filho dela, Zanon. Falou que vai voltar. Vai 20 vezes, Zanon. Sentiu sua falta. Vai lá pra Cuiabá. Sentiu sua falta no Tudum, ela. Quem? A sua mãe, Rainha Charlotte. Ah, tá. E o meu marido? Me sentiu minha falta, o rei? Lógico. Tanto que ele resolveu ficar no Brasil depois do Tudum, né? Adoro que a rainha é mãe dele e o rei é marido. Ele tá aqui deitado na cama. Vou mandar uma foto. Adoro. Ai, que maravilhoso. Eita. Zanon quebrou a casa toda, né? Ficou. Foi tirar a foto do rei deitado, ele pá. Tomei uma pentada. Ah, menino, notícias aí que interessam só quem acompanha realities musicais, né? Porque o The Voice nem estreou a temporada 24, né? Que vai ter Reba, vai ter Gwen Stefani, John Legend e Niall, né? Nem estreou a 24ª temporada e eles já anunciaram os técnicos da 25ª temporada, que só estreia em março do ano que vem, né? E pela primeira vez eles vão ter uma duplinha nas cadeiras, né? E não vai ser Simone e Simaria, não vai ser Maiara e Maraísa, mas vai ser Dan and Shay, né? Dan and Shay vão estar aí fazendo a primeira duplinha no The Voice e vão se juntar a Reba, Chance the Rapper e John Legend. Ou seja, essa temporada vai ser um horror. Vai ser um pavor, gente. Pelo amor de credo. Isso que recebemos de nossos amigos, nosso amigo Zé Gui, né, menino? Que Grant Gustin e Lucy Hale vão estrelar um filme para o Freevee, né? Chamado Puppy Love, né? Puta Amor merda. De doguinhos. Achei que o Freevee, como sempre, acertando aí na escolha do seu público. Sim, excelente. Esse filme que o Sasser inventou, né? E aí, uhum. As pessoas caíram. Eu inventei, né? Não, menino. Até o M já reconheceu o Freevee aqui, menino. Olha aí. Tá? Falar em M, né? Graças à greve dos roteiristas e se confirmarem a greve dos atores, existe a possibilidade do M ser adiado de setembro para janeiro do ano que vem. Eita. Apenas. Aí vai ter dois ano que vem? Exatamente. Exatamente. Eu achei que a greve dos atores já tava certa. Não, eles, é aquele esquema, né? Que eles aprovam, tipo assim, ah. Dá um aviso de greve. Quantos são a favor? Aí deu, acho que 98% lá. Mas eles vão definir se vão realmente grevar no dia 1º de julho. 1º de julho eles vão grevar. E aí, se eles grevarem, aí vai dar ruim pra caceta mesmo. Dá ruim. Notícia aqui que tinha esquecido, né, menino? School Spirit renovada para a segunda temporada. Primeiro para o Paramount Plus, né? Renovadinha aí, School Spirit. Esse grande hit que ninguém entendeu o que que tá acontecendo. Ai, ai. A AMC também soltou o primeiro teaser do outro spin-off de The Walking Dead, né? The Walking Dead Daryl Dixon, né? Meu Deus do céu. É isso, amigo. E já falaram que Carol deve aparecer nesse spin-off. Né? E sendo que a mulher... sendo que o spin-off ia ser do Daryl e da Carol, e a Carol falou assim, não quero, não aguento mais fazer... Não aguento mais fazer The Walking Dead, estou enjoada, estou exausta, não quero mais, me tira daqui. Mas ainda aí, vai aparecer. Vai aparecer, gatinho. Mas nossa, do que, gente? Se essa mãe não vai conseguir outro emprego, não. Ela tem que dar graças a Deus que tem um update pra pôr ela. Ah, eu te amo. Não mentiu em nada. Os Walking Deaders iam concordar comigo. Uhum, exatamente. Então, menino, vamos falar aí agora do novo episódio de Keeping Up, né, with the Liberato. Essa semana tivemos muitas atualizações, né, começando com a primeira, que foi, no caso, a mais importante, que o STJ deu ganho de causa para Guguzinho e Aparecida Liberato, né, dizendo que o testamento que o Gugu fez foi válido, então ele permanece como tinha sido escrito, 75% da herança pros filhos, e aí nos outros 25% tem lá as coisas para pros sobrinhos, pras irmãs, né, e a mesadinha pra mãe dele e a mesadinha pra barriga de aluguel, Rosemíria. Uhum. Validadíssimo aí. E aí, na sequência, tivemos uma revelação de que surgiu um filho perdido de Gugu Liberex. Do nada, o Twist Brothers and Sisters. Foi assim, né? Ricardo Rocha, um comerciante de 48 anos de São Paulo, pode ser o quarto filho de Gugu Liberex. será? 48 anos é o quarto filho. Adoro. Quarto filho. Fruto de um relacionamento que o apresentador teria tido ainda adolescente nos anos 70. Uma ação de investigação de perto com realidade. Mulher, né? Com mulher. Não, que é a maior surpresa do caso. Que tem aqui? Cadê? Teria apresentado uma ação de investigação de paternidade após a morte, corre na justiça e uma audiência de conciliação e um exame de DNA. Os três filhos do apresentador foram avisados da investigação. Aí eu fiquei na seguinte dúvida: esse homem apareceu agora? Ou já tava correndo esse processo desde da morte do Gugu? Apareceu agora. Porque assim, mas... né? Um pouco. Qualquer pessoa pode chegar pedindo pra exumar um corpo pra fazer DNA. É, Ricardo tá falando aqui, ó. Ricardo disse que o processo tá correndo em segredo de justiça, né? E que ele disse assim: sei desde criança. Tive uma oportunidade de ir conhecê-lo quando ainda tinha por volta de 10 ou 12 anos. Mas eu não queria. E isso se tornou um tabu na minha família. De não querer falar sobre esse assunto. Sou uma pessoa meio reservada. Só fiz agora ação na justiça pra tirar essa dúvida. Meu problema maior não é nem financeiramente. É tirar essa dúvida. É, problema financeiro você não vai ter mesmo, se for, né? Né? É só isso que ele falou. Mas então, ele tem um testamento, mas pelo que eu sei, pelo que eu ouvi falar, mesmo se ele confirmar que é filho, ele não ganha nada, né? Porque o que prevalece é o que tá no testamento, não é? Ó, tá aqui dizendo que o advogado da Rosemiriam, né, de se a paternidade do homem lá for confirmada, o testamento do Gugu, que foi feito em 2011, será invalidado. Será então que Rosemiriam não, ainda, né? Rosinha não inventou, não? Não será, filho? Não dizia nada, né? Mas... eu quero saber o que que o advogado das crianças lá, não sei quem, Regina? Carlos Regina. Este Carlos Regina tem a dizer sobre esse assunto. Doutor Carré. Que ele é advogado das meninas da Porsche, né? Eu quero muito saber o que que o doutor Carlos Regina tem a dizer sobre Carlinho, esse assunto. Carlinho, se pronuncie. E aí, menino, como se não tivesse, né, já tudo esmerdeado, expusa tudo, né? No dia de hoje, né? No dia de hoje, saiu aí na coluna do Erlan Bastos, né? Do In Off, uma allegedly, né? Carta que Rosemiriam tinha enviado para Gugex, né? Falando sobre que Gugu era viado e que ela era cura gay, né? Feia que nem o pão, queria ser a cura gay. Eu fiquei aterrorizado com essa carta. Então, eu vou ler essa carta aterrorizante na íntegra, né? Bom, na cara de você. Eu não vi a carta, eu vi um pedaço, então vamos lá. Faz a sua melhor voz de Rosemiriam. Então, vamos lá. Anjo, estive aqui para te ver porque senti saudades. Eu liguei antes, mas não consegui falar com você. Pensei em almoçarmos juntos, mas vim falar sobre nenhum assunto específico. E sim, só vim te ver. Você não pode imaginar a saudade que eu tenho. Às vezes, é muito forte. E começo a sentir um pouco de angústia, sabe? Aquela saudade meio angustiada. Você já sentiu isso alguma vez? Ele podia responder, não. Sobe os créditos e acabou. Eu não consigo entender algumas coisas que aconteceu na minha vida. Eu tento entender e algumas vezes eu acabo desistindo de compreender a tristeza que eu sinto dentro do meu coração. Anjo, eu simplesmente... Anjo morro... me mata, gente. Eu simplesmente morro de vontade de te dar um beijo. Lá em Angra, a Silvia não se retirou do local para que pudéssemos ter privacidade. E logo em seguida, sua família alugou a piscina. Que? Naquele dia, nós íamos fazer amor como nunca fizemos na vida. Como nunca fizeram, ponto, né? Mas acho que você colocou mais vodka no seu copo e passou do limite. Ficou tonto demais. Ah. E aí fica difícil o truque da bicha. Só faltou falar. E ele tomou tanto demais quando eu vi tava chupando a rola do meu do vizinho. Sua mãe achou que eu tinha colocado algo estranho na sua bíblia. Eu disse que jamais faria isso. Sua só família... um parênteses. Quem escreveu a carta pra outra pessoa assim dizendo, ó, você fez isso, tomou vodka. Tipo assim, parece que ela tá contando pra outra pessoa. Lei, não pro Google. Aham, exatamente. Sua família tem ciúme de você comigo. Tem, se eu chegar perto de você pra conversar algo nosso, ou pra tentar te abraçar, eles se aproximam e praticamente me impede de me aproximar. Você não vê isso, mas às vezes eu vejo. Anjo, eu sei que a sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual não vem do teu espírito. Isso não é teu. Meu Deus. Você é um homem maravilhoso. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente, pra você não pode ser um problema. Mas é um problema. E muito sério. Meu Deus. Existem algumas coisas na vida da gente que pensamos ser inviáveis. E com isso, nós nos enganamos, mentimos pra nós mesmos. Você pode pensar que não gosta de ter relação com mulheres desde a adolescência, porque você é assim e não vai mudar. Mas isso não é verdade. Eu posso conseguir essa mudança definitiva de Deus. Orando e jejuando. Só com oração e jejum eu vou conseguir isso. E chave buceta, né? Eu não quero que as crianças saibam desse assunto por boca de amiguinhos da escola. Ah, ela já era mãe dos filhos? Acho que ela já era mãe dos filhos dele. Ah, eu achava que era antes do acordo toda essa cartinha. Não, já era. Eu sei como se comportam as crianças. Cansei de ouvir meus colegas de escola falarem que minha mãe tinha um amante. E isso me causava imensa dor, porque eu sabia que eles estavam falando a verdade. Agora a mãe dela era sapatão, olha o plot twist. Eu tentava com todas as minhas forças defendê-la, porque é isso que os pais fazem. Eles defendem seus pais e seu lar. Outro dia, eu entrei no Google e escrevi conforme me orientaram. O Gugu é gay? Ai, Cristo. E aí, eu chorei. Meu coração se partiu ao meio. E eu chorei sangue. E meu choro foi amargo como fel. Eu chorei sangue. Eu sei como você se encontra com alguns rapazes. Eu sei o que acontece na Alameda Canário 830. Gente, eu sei dos Viagres. Dos Viagras e das bebidas. Eu sei dos celulares que não podem entrar juntos dos donos. Sei disso pouco antes da viagem para Los Angeles. Quem me contou? Você não saberá. Foi alguém que passou comigo no SAI, meu local de trabalho de AIDS. E eu nem me lembro do nome do ser. Eu já chorei, eu já me revoltei, já gritei, já me descabelei, já quis sumir, já quis morrer. Mas você é o homem mais maravilhoso que existe no mundo. É um pai amoroso, preocupado, cuidadoso. Você é uma pessoa doce e dono de uma grande inteligência. Eu olho para uma grande fortuna. Também, né? Eu olho para o João, para a Sofia e para a Marina e sei o quanto eu e vocês vamos ter que protegê-los das maledicências. Eles serão alvo da maldade humana, mas o Deus que eu conheço e convivo tem todo o poder para sarar todas as feridas. O preço pago naquela cruz foi determinante para curar todos os males. Eu quero que você saiba que eu te amo, não pelo que você tem ou transparece ser, mas unicamente pelo que você é. Você é o ser mais honrado que eu já conheci na minha vida. Eu o amo e sempre o amarei. Sei de muitas coisas sobre o seu homossexualismo. Já quis saber da sua boca, mas não foi possível porque você nega terrivelmente. Mas tudo bem. Eu quero que você saiba que tem em mim alguém em quem pode confiar. Mas ela tinha dito antes que ele falava de boa, que não achava problema, não sei o que. Agora ele nega até a morte. Acho que quando a criança era pequena, né? Isso era uma outra quarta. E eu quero te dizer uma coisa. O seu comportamento não me traz felicidade. E nunca trará. Porque é contraditório à natureza de Deus. Eu posso ficar aqui dias escrevendo sobre o que Deus pensa a esse respeito. Mas eu ouço e resumir em uma frase. Tá em caps agora. Eu, seus filhos te amam demais. Independente da sua vida íntima. Mas eu sei que posso mudar essa situação com oração e jejum. Se for o bom é que ela não mudou até, não tinha mudado até então, né? Já tinha aceitado ser barriga de aluguel e tudo, não teve oração e jejum que desse jeito. Exato. Você botar os filhos na barriga dela com a gozada no copinho e tá tudo certo. Pois né? É, de repente, ah não, mas agora eu descobri um jejum novo. O jejum é nem infalível, essa receita ninguém... Se for da vontade de Deus, ele te transformará. E você sentirá amor por mim, tal qual um homem sente por uma mulher. Sabe o que ia ser maravilhoso se o Gugu chegasse pra ela e dissesse assim, menina, não é que senti mesmo, mas é por outra mulher. Um beijo, tchau. Eu tenho muita vontade de fazer sexo. Não é pouca, é muita. Sabe quantos anos eu não faço? Muitos. E poderia ter saído muitas vezes com quem fosse. Porque mesmo em Angra, você disse que eu sou livre pra isso. Mas isso pra mim seria escravidão, por causa do meu amor por você e pela família unida. Eu estou ao ponto de desistir e cair na vida, mas vou tentar o que escrevi acima. Pense primeiramente que alguém pode te escutar e te ajudar. Você sabe que ao seu redor só existem víboras e sanguessugas. Eu vou voltar aqui quando você me convidar. Nós vamos beber um pouco só para se soltar. E vamos nos beijar e vamos fazer amor na presença de Deus. Ele estará presente e você sentirá um amor e nem eu sentimos na metade da vida. Da mesma falta de amor que você tem, eu também tenho. Você é rodeado por muito e amado por pouco. A vida é assim mesmo. Mas saiba que você tem uma mulher do teu lado que quer estar com você. Pense! Não quero que você sofra com essa conta. Já chega de ter sua vida cheia de problemas e preocupações. Te amo! Me ajude! Me dê uma chance para que possa tocar em você. Se você se fecha numa redoma, fica difícil, porque também sou muito fechada. Não tenha medo de sofrer, porque você não vai sofrer. Você sabe que foi no minuto que leu essa carta que Gugu tirou ela do testamento. Adoro. Exatamente. Meu pai, que mulher chata do caralho, né? Ainda bem que não ganhou nenhum real. Uhum. Ela tem as mesadas aí, né? Que ela fica chorando miséria. É, 100 mil, não dá pra viver, 100 mil é muito pouco. Ah, imagina. Pra ter ficado esses anos só sem conseguir fazer amor com seu anjo, né? Não, ele liberou ela pra transar com quem quisesse, ele era riquíssimo e ela tava reclamando. Exato. Às vezes, se ela tivesse ido transar com outros homens, ele tinha deixado ela no testamento. Aham. Mas como ela era chata pra caralho, ele falou assim... E eu adoro que, assim, ela sabia, ouvia relatos de várias pessoas, mas ela ainda foi no Google digitar o Google é gay e chorou. Google é gay, ai, amo. Como se todo mundo já não falasse disso na época que ela engravidou e antes, né? Exatamente. Gente, que mulher chatona. Ai, gente, ainda bem, Google fez muito certo, né, gente? Eu amei a parte dos Viagras e das bebidas. Tô sendo pro dinheiro ficar todo com filho ilegítimo agora. Eita, seria incrível, né? Ele se vai bem cuidar que a Anitta tem aquele irmão, né? Que ela achou depois aí de muitos anos. Fez os DNA e era irmão dela mesma, né? Mas aquele negócio, né, gente? Todo mundo sabia que Google era viado, né? Não sei de onde essa mulher. Esse povo tirou e que ela tava engravidando as mulherzinhas tudo, né? Mas você botou no Google? É, não, botei, só tinha botado no Google, o Gugu é gay. Se viado engravidar, pode ser filho dele. É verdade. Daquele gay lá. Ah, eu acho que tem uma matéria do gay lá, comentando. Ah, meu sonho, comentando a carta, react. Exato, cadê? Tinha que ter o react de toda a família liberada a carta, parecida. Nossa, deu uma foto do Gugu beijando essa Rosemilha, que é uma das coisas mais lamentáveis que eu já tive prazer de Cadê o gay lá? Cadê, gente? Eu juro que eu vi a matéria. Será que se eu botar aqui gay lá? Gay lá, Gugu. Cadê? Tiago Salvático se manifesta após carta de Rosemíria a Gugu viralizar. Meu Deus. E que ele fala esse gay lá? Vamos ver. Nos stories do Instagram, gay lá utilizou uma foto ao lado de Gugu em um helicóptero para fazer uma declaração. Amor verdadeiro, escreveu o chefe, acrescentando um coração no Instagram. Que bosta. Ué, foi só isso? Foi só isso. E quem garante que era por causa da carga? Da carga? Às vezes era o amor verdadeiro dele pelo helicóptero do Gugu, né? É, pelo helicóptero que o Gugu deixou pra ele, né? Exato. Olha, Brito, sinceramente. Ah, gay lá é foda, né? E é isso, né, amigos? É isso. Ai, gente, sobre esse caso só tenho coisa a dizer, né? Mais uma noite chega e com ela a depressão. Ai, ai. Meninos, a gente ia comentar de todo o rolê do submarino, mas como o negócio ficou triste, acho melhor a gente não comentar, né? Mas tenho que dizer que me diverti muito com os memes na parte da manhã, enquanto ainda não tinha sido confirmado lá a tragédia, o falecimento dos moços lá, dos milionários, né? Porque, assim, gente, a gente não precisa simpatizar muito que é bilionário. Mas, ainda assim, são vidas, né? Mas eu tenho que rir, eu ri muito quando eu abri meu Twitter e tava lá que o Submarino tinha ido de My Heart Will Go On. E eu confesso que eu ri, tá? Olha. Eu ri, gente, porque eu sou esse tipo de pessoa, né? Eu não presto. Eu achei um pouco a sua piada sobre os episódios de Black Mirror, né? Nossa, esse... Eu me caguei inteiro. Mas foi boa, não foi, Zanão? Foi ótima. Foi boa, eles ainda não tinham ainda. Não foi, não posso falar isso. Não foi, foi triste. Achei. Foi engraçado. Eu imaginei você rindo, eu imaginei Bruno rindo, né? Todo mundo que chegou lá, meu Deus, parará, eu imaginei rindo automaticamente. Leonardo também, mas tá aí, fingindo que é santa. Tô aqui fazendo a linha. Você vai falar qual era a piada pras pessoas? Não, que era uma matéria da Folha, não, do Globo, né? Dizendo assim, temporada de Black Mirror ganha fôlego, né? E traz grandes estrelas. Aí eu retuitei dizendo que, assim, pô, o fôlego dessa temporada de Black Mirror é igual ao dos bilionários no submarino. Olha. É só isso. Ontem eu tinha visto um vídeo, né, que eu até mandei pro Leozio, que era o submarino naquela cena que a Rose chega no final do filme e vai encontrar com o DiCaprio. Eu quase morri nesse negócio. E é isso, né, gente? É aquele negócio, os caras entraram num cano de PVC com um joystick da Logitech. Pra né? ver pela telinha, né? Pra ver pela telinha os destroços de Titanic, gente, infelizmente. E pagaram $250 mil cada um pra isso. Então, gente, eu fico pensando, e tem os tours Titanic que James Cameron fez, e todo mundo fez 33 vezes, né, cara? Pois é, porque esse povo não pagou um pouco a mais e fez... Porque assim, não era nem confortável aquilo ali. O submarino não. Que eles ficavam tudo espremido. É, e assim, gente, o Luciano Huck falou que eles eram burros. Se o Luciano Huck falou que eles eram burros, quem sou eu pra dizer que não? Agora, você viu o negócio do jornalista que foi no submarino? Não foi no submarino, acho que ele foi com a equipe que umas pessoas desceram, ele ficou no barco em cima. E aí ele contou que, tipo, o submarino da época, quando ele foi, ficou perdido 5 horas, eu acho, depois voltou, era mó tensão no barco, não sei o quê. Aí o povo disse assim, ai, por que você não reportou na época, né? Porque ele foi fazer uma matéria sobre isso. Aí ele, eu contei sim. Aí a matéria era, tipo, um negócio super velado, assim, tipo, em algum momento perdeu a comunicação, tipo, não falava nada direito, sabe? Chat, né? É, aí você vê como realmente a responsabilidade aí dos jornalistas tá grande, né? Porque se ele tivesse sido um negócio mais vendido na época que deu merda, né? Talvez. Olha, mas assim, gente, aí parece que tava lendo lá que, tipo, tinha implodido, né, o submarino, acharam os destroços, é isso, gente. Não, e teve a matéria do UOL, né, menino, de ótimo gosto, vocês viram? Não. Era uma matéria que o título era assim, por que os tripulantes do submarino não nadaram? Meu Deus, meu Deus! Foi um negócio que eu fiquei assim, falei, gente, não tô acreditando. Aí você entra na matéria e eles falam, ah, então, como implodiu e não sei o quê, e eles não teriam como chegar à superfície. Eu falei, gente, não faz sentido, ninguém tá se questionando isso. Pois é. Caralho! Por isso que o jornalismo no Brasil não é levado a sério. Pois é. Nem se Ariel tivesse lá ajudar eles, né, menino? Gato. Bolsonaro nunca errou, o quê? Ai, ai. Nossa, gente, tá passando um reality show aqui na televisão, que é um reality show de doce chamado CSI das Sobremesas. Opa. E aí, uma das juradas, né, é Kelly Osbourne. E eu tô... Que... Menina, você contou a notícia do Kaique Brito? Que notícia do Kaique Brito, meu anjo? Você não viu? Não. Menino, tá só se fala isso na internet agora, né, que a Vi tá alvoroçada. Porque foi Léo Dias? Acho que foi Léo Dias. Porque ele é uma famosa que quando saiu com o Kaique Brito, na hora que foi ver o negócio lá, falou que era um negócio que era absurdo. E não Piruzão? Falou que não sabia se encarar, mas enfrentou mesmo assim. Seguiu o caminho, né? Com fé. É. Adoro que as gays ficam empolvorosas qualquer coisa, só falar que a pessoa tem muito grande. Exato. Aí eu vi até agora que ele postou uma foto no Instagram e escreveu uma hashtag OnlyFans. Aí já feitam lá, ai, abre que eu vou assinar, não sei o que. Ah, e a GLS também, ai, né, gente? Não falou centrismo, né? Não dá. Ah, gente, Mas Sassi falou de Kelly Osbourne, Kellyzinha detonou o Príncipe Harry, né, menino? Qual Kelly? Clarkson? Kelly Osbourne. Ah, é? É, disse que ela foi num podcast, né, do I've Had It, e aí ela chegou e falou o Duque de Sussex só sabe chorar, reclamar e reclamar. E aí falou que ela se faz de vítima, né? Mas se veste de nazista. Amo. Aí eu tenho que concordar com a Kelly Osbourne, porque ela não mentiu em nenhum momento. cantou. Ó, ela fala uma hora que assim, ele é do tipo que sempre fala, ai de mim, sou o único que teve problemas mentais, minha vida foi tão difícil. Aí ela diz, a vida de todo mundo é difícil pra caralho, meu anjo. Você era o príncipe de um país que se vestiu como um rei nazista e agora está tentando voltar como papa? Aí nossa, lá vem aí o livro 2, né? De Harry. Nossa, nascida pra morrer. Adorei. Na cara dele, eu acho ele um chatão do caralho também, realmente. Nossa, Attention Rod. Acho ele bem chatão. Ele e a mulher dele. Dois Attention Rod marca maior. Dois pau no cu. Eu acho. São dois otários. Mas é isso, né? Então agora sim, menino, encerramos o nosso bloco de notícias amenidades que o Brasil ama, né? Todos bem informados, né? Tivemos aí Rosemilha, né? Expressando toda a sua homofobia. Agora vamos tomar uma bebidinha pra se soltar pra pauta, né? Exatamente, os Viagras bebida, né? Fazer amor na presença de Deus. Meu Deus do céu! Do fazer céu, amor de madrugada. Ai, ai, Brasil. Então vamos começar aqui nossas pautas maravilhosas com um negócio que a gente prometeu na semana passada, né? Porque Leózio também assistiu aí Homem-Aranha através do Aranha-Verso, né? Filme mais legal desse ano. Até Missão Impossível, obviamente, né? E aí, Leózio, gostamos de Homem-Aranha através do Aranha-Verso? Eu gostei muito, muito de verdade, né? Eu só tenho um pouco de ressalva com o fato de que o filme termina realmente no meio, né? Não tem uma conclusão de arco, né? Como assim termina no meio? Você viu? Ah, não. Me conta. Amiga, é porque ele tá lá no, com os aranhas, né? E aí ele descobre que existem eventos canônicos que precisam ser preservados pra que a realidade não seja destruída, né? E o evento canônico da terra do Miles é que o pai dele vai morrer. E ele fala assim, cara, meu pai não vai morrer, eu vou conseguir desfazer isso aqui. Então quando ele tenta voltar pro... Quando ele volta, tem uma máquina lá no universo dos aranhas que manda você de volta pro universo que você pertence baseado no seu DNA. Só que a aranha que picou o Miles não é a aranha do universo dele. Então ele acaba... 42. Ele volta pro universo 42, ele acha que tá tudo certo, só que quando ele vê que tá esperando o pai dele chegar, na verdade quem chega é o tio que morreu, né? E nesse universo, o pai dele já morreu, e porque o pai morreu, ele acabou sendo influenciado pelo tio e ele se tornou um vilão, se tornou o Gatuno. Ah, e aí, ele é o Gatuno? Ele é o Gatuno. E aí termina com o Miles preso, sendo encarado pelo Gatuno, e a Gwen Aranha vindo juntando a gangue, né? Juntando a gangue com o Peter, com o Punk Aranha, com o Aranha Indiano, com o Porco, e termina assim, no meio. Mas deixa eu tirar a dúvida, já que eu tenho spoiler, né? Agora conta uma vez. Quando ele vai do outro universo, que ele é o Gatuno, é o mesmo Miles ou é um outro Miles? É o mesmo Miles. É o Miles do universo 42, né? É, porque o universo 42, como a Aranha saiu de lá, esse universo nunca teve um Homem-Aranha. Ficou sem Homem-Aranha. Então ela é uma cidade toda dominada pela criminalidade, né? Não, mas o Miles que a gente tá acompanhando no filme, ele vira o Gatuno nesse... Não, o Miles chega lá nesse universo achando que é o dele, pra salvar o pai. Aí já tá outro Miles lá com o tio. Ah, exato. Tá. Aí termina ele preso. Ele preso e ele falando pro Gatuno, a gente tem que salvar o nosso pai. Ainda tem uma esperança. E aí ele fala assim, nosso pai, seu pai. E aí termina realmente muito no clímax, né? Assim, eu já tinha ouvido isso, né, que o filme terminava na metade, então eu tava esperando que ia ser muito mais brusco. Achei que na hora que ele tá fugindo da base de Homens-Aranhas lá do povo, eu já achei que ia acabar ali. Então eu acho que o que eles prolongam ali é um cliffhanger bem legal, só é uma pena porque a gente sabe que o filme vai atrasar e tal, porque, né, vai ter as greves no meio, não sei o quê. Agora, essa história do evento canônico, no início eu gostei, né? Achei, porque eles explicam mais ou menos assim, Zanon, que tem as linhas paralelas tudo, que é tudo muito diferente, mas que tem coisas que tem que acontecer para o Homem-Aranha ser quem ele é, né? Criar a personalidade que tem e tal. Eu acho meio idiota eles suporem que o evento canônico é sempre a morte de um capitão da polícia, né? Porque, assim, se for pegar um evento realmente canônico, pegaria a morte do tio Ben, no caso do Miles, do tio Aaron, não sei o que, sabe? Não acho que o que define a personalidade do Homem-Aranha é a morte do pai da Gwen, como eles falam. É que ela, inclusive, até sai do universo pra não ver o pai morrer. Exato, e assim, ela não sai pra ver o pai morrer, ela sabe que ela faz uma mega merda e É, não, mas depois ela entende que ele vai morrer, né? Ela entende que ele vai morrer, que faz parte do Capitão. Então, mais ou menos, porque quando ela volta, né? Porque, assim, metade do filme é a história da Gwen no início. Metade não, nossa, mas uma boa parte. Eu amei aquela introdução que é só a Gwen. Pois é. Eu amei muito. Só que aí, quando ela volta, ela descobre que o pai dela largou a polícia. Isso, não é meu Capitão. Então, se for por isso, o universo da Gwen também vai desaparecer. Igual o do indiano. É, tecnicamente vai criar o glitch, mas eles têm as ferramentas que podem impedir, né? Tanto que lá na Índia eles entraram com as maquininhas pra... Ah, então, porque o Miguel faz um mega drama em relação... O Miguel é o aranha gótico, viu, Zano? Que perdeu tudo. Aranha 2099, que ele estragou a realidade porque ele viu uma realidade onde o Miguel da realidade já tinha morrido. Ele foi lá criar os filhos dele. É a filha que ele teria a oportunidade. E aí não tem ligação direta com o Aranha 1, né? Com o Aranha Verso 1, né? Sim. Ah, tá. É que a maioria desses personagens de agora são novos, né? Tirando a Gwen. O Miguel, a Motoqueira Aranha. Tem a Bite Aranha também, que é muito fofinha. Pois é. Ah, é maravilhosa a bebezinha. Ah, é verdade. Tem a filhinha do Peter. Grande ícone, gente. Mas assim, aí eu te pergunto, já que a Gwen também fez merda porque o pai dela largou a polícia, porque assim, eles não deixam claro se o problema do Miles é ele não querer que o pai morra, ou é ele ser a anomalia que estava no universo errado, com a aranha, não sei o que, entendeu? Porque assim, me parece que tanto faz se o pai dele morrer ou não, se o problema é ele ser a anomalia. É, porque não vai ter como desfazer o fato dele ter sido picado pela aranha, né? Isso. Exato. Então eu acho que a anomalia só vai ser o fato de que provavelmente aquele negócio, pode ser que exista uma aranha radioativa naquele universo, só que pelo fato do Miles já ter se tornado um aranha, né? Uhum. Não influencia em nada. E assim, ele supõe que o pai do Miles tem que morrer porque normalmente é um capitão da polícia que morre. Sim. Mas não necessariamente. Não, mas ele sabe que é o pai dele que vai morrer porque ele teve a visão com o Mancha, quando o Mancha se terminou lá, ficou super sinistrão, super forte, e as mentes se cruzaram, aí o Miles teve a visão de que é o pai dele que morre. Temos que falar desse vilão, né, gente? Que passa o filme inteiro exercitando seus buracos pra poder se vingar do Homem-Aranha, porque aparentemente ele foi criado por causa do Homem-Aranha, né? Que o reator explodiu lá nele. Exato. E aí é um vilão mega tosco, mega ridículo, de repente fica todo trevoso, assim. E aí todo mundo tá... Exato, e aí ele vai ser o grande vilão, né? Mas é engraçado que ele até brinca com isso no começo, né? De não levar ele a sério, porque ele é um vilão bobo e tal, e aí ele vai ganhar. Eu achei bastante bom o vilão, achei interessante. A mudança na hora que ele fica trevoso é bem, bem impactante. Sim, eu gostei também, você ficou sabendo que aquele universo do Lego foi um molequinho de 12 anos que fez, né? Eu amei o universo do Lego, perfeito. Eu amei muito também. Mas eu gosto do filme, achei o filme muito bom, ele é muito bonito. Uma coisa que eu ouvi algumas pessoas falarem, eu concordo, é que é um filme que ele tem excesso de estímulo, né? Tem. Eu ia falar isso, porque assim, as cenas que eles botam, tanto de ação quanto de tristeza e tal, eles botam sempre uma trilha muito tá e tal. E assim, você sente cada um. Só que teve uma hora que eu tava cansado de tanto senão, tanto musicão, sabe? Eu tava meio, sabe? Tipo, me deixa respirar. Mas assim, ótimo, porém, tiraria um pouquinho, sabe? Porque é demais excesso. É, não, eu acho que tem muito, muito, muito estilo, certo? E o Aranha Punk. Gente, maravilhoso o Aranha Punk, gente. Perfeito. Maravilhoso demais. Contra o capitalismo. nunca errou. E é o Daniel Kaluuya, né, que faz ele, o Aranha Punk, na versão original. É, e temos vozes, né, de influenciadores aí, como Tiranossauro Aranha. Uhum. E temos aí alguns influenciadores, né? Site várias do vozes bem naturaizinhas. Exato, site do Ovo, naturalzinha. Jovem Nerd. Jovem Nerd Zagal. Né? Isso aí, vários dubladores importantes, né? Sim. Mas pelo que eu entendi, o Brasil foi um dos poucos países que teve essa ação com os influencers, né? Que vários... alguns países fizeram, que era tipo uma forma de divulgar o filme, mas não foram vários, não foram muitos países. O Brasil foi um desses países escolhidos pra poder fazer essa ação. É porque como são muitos personagens e os personagens que não mudam muita coisa, né? Achei legal eles colocarem. É, e às vezes é tipo uma frase, né? Às vezes é uma frase. Uhum. Super, super, super rápido. Não, e assim, a base lá de aranhas, né? Que mexem no tempo e tal. Achei bastante inteligente. Botou logo pra mamar, né? Nessa questão de controladoria do tempo. É fato. Isso é facto. E tá lá dono de Glover, né? Que aparece uns 3 vezes. Na piada que eu perguntei pro Sassi por que ele tava lá. Ai, ai. Porque ele tá num dos filmes. Aparece os Aranha Toby e Andrew, né? E Andrew, parece o Ben Moreni. Eles falam de que Doutor Estranho e aquele nerdzinho fizeram merda. Eu amo. O bom que é assim, Doutor Estranho. Não, né, viado? Sim. O bom é que Doutor Estranho e Nerdzinho fizeram uma grande merda, que pro MCU era pra ser um grande evento catástrofe, e pra eles é só mais um dia, né? É, quarta-feira. Porque os eventos deles bem mais importantes. Exato. Ai, ai. Mas eu gostei muito, gente. Eu fiquei assim. É com certeza um dos meus filmes favoritos do ano até então. Né? Eu tinha gostado do primeiro, mas eu achei que. Não foi acho o primeiro tempo. Mais divertido, né? Esse é mais dramático. Esse é mais dramático. E eu acho que o terceiro vai ser mais dramático ainda. Ah, com certeza. Né? Que vai ser a conclusão épica da saga épica. De Miles Morales. Será que a gente um dia vai ter mais live action? Vai! A Sony já confirmou. Ah, já? Já confirmou. Inclusive, o Tom Holland falou que, tipo, ele vai ficar muito feliz se ele puder passar... O manto do Aranha pro Miles Morales live action. Tom Holland aí na sua pausa. Seu aposentador. Sabático de meses. Eu vi que o dublador do Miles é a cara dele. Sim. Exato. Podia fazer. Pode fazer, inclusive. Pode fazer o live action, inclusive. Não, mentiu. Ah, sabe uma coisa do Miles que me dá um pouco de agonia? Que tá muito, muito em voga também isso, né? Do herói que se atrasa pra tudo, pros compromissos, porque tem que ficar detendo vilão na rua. Exato. Ah, meu filho, deixa os vilões tentar fazer as coisas. Ele é atrasado lá pra conselheira, né? Uhum. A mãe tem que deixar ele de castigo, o pai com não sei quantos meses. Falando isso que eu amei a cena dele com a mãe conversando ali no telhado. Nossa, é muito legal, muito legal. Achei muito bonito. Ela falando, ah, vai, mas não se perde, tá tão bonitinho. Ah, eu confesso que veio uma lágrima. Uhum. Na hora disso veio. É porque a gente já tinha tido os momentos tensos com o Gwen e o pai, né? Vem isso do mais com a mãe. Sim, e ele tava no. E ele tava lá no plot de chegando atrasado com o bolo, né, menina? E o pai dele falando quanto amava o filho e tal, não sei o que, chamando Miles. E aí nada. O pai. E aí só a Luciana Silen. A cena do pai também brigando com um dos buracos mais juntos foi maravilhosa. Ai, eu amei, gente. Eu achei, cara, que filme legal. Eu sei que o Zanon vai adorar quando assistir. Vai, com certeza. Tá. Eu vou, porque eu adorei o primeiro. Vai adorar real, Zanon. Eu só não fui porque eu não tive tempo mesmo, senão eu teria ido. É, você foi ver a Halle Bailey, né? É, tinha que escolher, né? Halle Bailey. É porque nós somos ricos, né? É. Porque nós somos ricos e tá foda, né? Tem dias que e ainda tem Barbie foda. Daqui a pouco, né? Então Barbie é a prioridade até o momento. É isso, temos Barbies e temos também. E o filme da J-Lo. Ah, eu vou ver esse filme esse final de semana, gente. Vai ser incrível. Apesar que tá muito difícil de achar sessão legendada, né? Tá muita sessão dublada e eu não vou ver J-Lo dublado. Não vou, tá? Não vou. Não faz nenhum sentido. Pelo amor de Deus. Deixar de ouvir aquela voz rouca. Ai, gente, vai ser incrível. Eu já tô amando esse filme. E também, menino, tivemos aí Leoz assistindo Flash, né? O filme Flash, do Flash. Que é o Aranha Versa DC, né? Aranha Versa DC. Só que. E aí, não é ruim. O filme não é ruim, né, Leoz? Confirma aí. Cara, o filme é muito bom. Não achei que eu ia dizer isso. Achei. Então você separou o ator da obra? Que? Menino, eu já tinha dito que eu tô me fudendo pra Ezra, né? O foda é que assim, eu gostei muito de Ezra, né? Ele tá ótimo no filme. Tá ótimo. Mas assim, a ideia do filme pra mim é muito boa. Tipo, o jeito que eles botaram essa coisa de viagem no tempo, né? Dele querer salvar a mãe, influenciar o passado também. É, achei muito legal a explicação do macarrão. Não sei se eu posso falar aqui qual é, mas achei incrível. Pode falar. Que é que o Beth. Como que é o nome dele, gente? Michael Keaton, Beth Keaton. Chega com espaguete e fala assim: ó, você já pode ter visto em alguma coisa de viagem no tempo. Que quando você muda um ponto do passado, ele cria uma segunda linha, né, paralela, em que as coisas mudam a partir dali. Aí ele pega o macarrão, assim, dois juntinhos e separa o macarrão pro lado. Mas na verdade, quando você vai pra um ponto, ele faz isso aqui, aí ele pega o macarrão e põe assim perpendicular ao outro. Então ele fala: você veio pro meio, você mudou o passado e o futuro. E aí quando você faz o que você tá fazendo, aí ele pega o macarrão todo cozido e joga no prato. Assim, você faz essa bagunça que tem as várias voltas, várias coisas diferentes e tem uns pontos de interseção, que seria o evento canônico também, né? E aí ele dá essa explicação meia boca pra dizer por que agora é outro Batman, tudo. E aí depois Ezra Miller, em toda a sua sabedoria, né, chega na entrevista lá pós julgamento do pai e fala: com um molho de tomate eu descozinhei o macarrão. É perfeito. Não, ninguém que não viu o filme entendeu o que eu falei agora, mas é maravilhoso. Menino, eu tenho que dizer que eu amei tanto aquela cena logo do começo, que o Ezra tá, que o Flash tá bolado lá, esperando o cara fazer o lanche dele, né? E o cara com uma velocidade, uma coragem fazer o lanche dele e tal. Aí ele recebe a ligação do Alfred falando assim, menino, Batman precisa da sua ajuda lá na maternidade de Metrópolis e tal. Ele falou, caraca, mas eu vou ter que trabalhar, tô atrasado, ele não importa. E a primeira pessoa que o Alfred pensou em ligar foi ele, né? Foi ele, exatamente. E eu amei todo mundo. Eu amei muito que ele faz a pose, né? Mó pozona. E aí o crédito tá chegando assim, o crédito tá chegando. Quando o crédito tá chegando, a garota grita, Flash! Ei, Flash! Eu amo tanto. E a garota jogando a barra de chocolate nele. Maravilhoso ele. Você pode me dar essa barra de chocolate? Eu amei, eu amei. Olha, e pra Zanon, que trabalha com saúde, tem uma cena assim de muito bom gosto. De ataque em hospital, bebês caindo da janela, coisa viado, assim. São os bebês Renesmê, né? Sim, maravilhoso, gente. Os bebês Renesmê, não, você vai ficar mesmerizado quando você assistir no HBO Max. Os bebês Renesmê voando, inclusive Ezra coloca um bebê Renesmê dentro de um micro-ondas, é maravilhoso. Pega o cachorro, ele abre a barrinha do negócio, joga um pinico pra poder tirar a criança do meio do fogo que vai pegar, a enfermeira caindo. Gente, é muito bom, bom. Eu também gosto muito, Leozo, quando a Mulher Maravilha salva eles, né, que entra lá, a guitarrinha, né, e aí fica os dois falando a verdade pra ela, né. Sim, o Batman, ai, meu ego não me permite pedir desculpa, não sei o que. Aí Flash, eu nunca fiz sexo, mas estou prestes. Aí não, mas não tem nada a ver com sexo, né, na verdade. Eu bate o Flash tentando tirar o laço da verdade dele. Eu acho que uma crítica pequena que eu faria ao filme, apesar dele mesmo resolver isso depois, quando eles brigam, é a afetação que o Ezra botou no Flash universitário. Dele ficar... Tudo é muito maravilhoso. É que ele é meio bobalhado, né? É, então, só que eu achei que foi too much, assim, eu até entendo quando eles brigam, ah, você não leva nada a sério, não sei o que, eu entendi por que ele é tão extremo, mas mesmo assim, eu achei, porque assim, não é nem que ele é só animado, ele é meio idiota mesmo. Idiota, é porque ele tem 18 anos, né, o Flash jovem. É, então, mas ele é um cara, em teoria, que era pra ser inteligente, e ele não entende as coisas, ah, quer dizer, então que eu tenho poderes, ele repete isso, tipo, 10 vezes, sendo que o outro já explicou, sabe? Sim, e eu achei legal isso, ele falando assim, a gente tem que ir lá reproduzir o dia que eu perdi poder, eu ganhei poderes, porque se você não ganhar poderes, eu não vou ter poder. E aí ele vai lá, toma um raio na carcunda, né, e acaba que ele perde os poderes, né? Sim, maravilhoso. Eu também acho bem, bem pastelona, na verdade, mas eu amo a cena que o Barry jovem ganha os poderes, aí sai correndo, aí fica sem perdendo as roupas, rua. Depois atravessa o teto, assusta a vizinha. Eu amo, gente. E os roommates deles, né? Super gente! E eles falando assim, não, porque é viagem no tempo. Aí eles, ah, tipo, De Volta pro Futuro com o Eric Stoltz. Aí, Eric Stoltz não, Michael J. Fox. Aí quem é Eric Stoltz? O cara de não sei o que fala de outra coisa que o Michael J. Fox não fez. É, aí ele mostrando a tatuagem com a cara do Eric Stoltz, né, cara? E isso é muito legal, porque a gente sabe que realmente que o Eric Stoltz tinha gravado, né, o começo do De Volta pro Futuro. Sim. E odiaram ele e aí trocaram pelo Michael J. Fox. Essa é a maior piada de universo paralelo que tem. Sim. Outra piada que pra mim é totalmente necessária, mas parabéns pra quem gostou, é o Nicolas Cage. Realmente deplorável. Ah, é. Nicolas Cage com a aranha gigante, que eles queriam que tivesse no filme. Sim. Mas assim, não atrapalha, eu vi gente dizendo, ah, eles param o filme pra fazer fanservice e tal. Cara, eu acho que mesmo que não entender o fanservice, dá pra entender por que tá no filme. Sim, até porque eles vão aparecendo, tipo, como aparece o Superman do George Reeves, aparece o Batman dos anos 60, aparece o Christopher Reeve e a minazinha que fazia Supergirl, né? Uhum. Eu achei... Aliás, gostei da Supergirl nova, você falou que ela... Ela é boa, assim. Sasha Cale, ela é boa. Você ela falou que ela participava pouco, eu achei... Assim, claro que não é, meu Deus, grande participação, mas eu achei ela bastante boa. Acho que a reação dela quando ela descobre que o Kal-El morreu é muito boa, assim, você vê que ela tem personalidade, ela é mais bricona que Superman. É, não, eu gosto da atriz, eu acho que, tipo, ela tem pouco tempo de tela, né, porque eles salvam ela, e aí ela entende lá que, tipo, precisa ajudar, porque o Barry ajudou ela pelo fato dela ser uma pessoa, só pra ela ser uma pessoa, né? Uhum. E depois ela fica lá morrendo todas as vezes pro Michael Shannon, né? Sim. Eu achei interessante como, se você pensar bem, assim, nada desse filme importa muito além da jornada dele. Porque, assim, tanto a batalha do começo do Batman tentando impedir gente pegar vírus, não sei o quê, quanto essa história do Zod, não vai dar em nada, né? Tipo, na verdade, não, a gente quer saber como é que ele vai resolver a treta dos pais dele. Mas eu achei... O Michael Shannon falou, né? O Michael Shannon falou, gente, eu estou no filme, mas eu não tenho um arco nesse filme. Pois é. Mas eu achei bastante positivo isso estar ali como uma distração, assim, pra gente ver o crescimento dele, né? Deles. É. E aí a gente vê que, tipo, o Flash tava lá quando o Zod apareceu de verdade, né? Tentou ajudar, mas não conseguiu. Uhum. E que o grande vilão do filme, na verdade, é ele mesmo, né? Porque o Barry, sim, jovem fica tentando desfazer lá, né? A morte do Bruce e a morte da Supergirl. E ele fica obcecado, né? De tipo, ah, a gente vai conseguir. E ele fica voltando no tempo até ficar velho, né? Até ficar decrépito, até ficar... Sim. Ele vira o reverso? Vira. É, ele vira um Flash Evil, assim. É. Que tem uma garra. Que ele fica voltando no tempo. A garra que matou o Superman na unhada. Isso. Exato. Tiraram do cu do Superman e botaram no Flash. Mas assim, eu acho uma pena esse filme não ter feito sucesso, porque ele é realmente muito bom. Porém, eu acho também que, por mais que o final, em teoria, seja um gancho, né? Eu acho que é muito mais uma piada do que uma vontade de continuar com aquilo. Uhum. Eu acho que não deveria ter, não devia insistir. E aí deixa a Ezra encerrar a carreira dele em Flash mesmo. Porque assim, mesmo se fosse TDCU, como a gente conhece, eu não sei se eu queria ver mais esse personagem em outras aventuras, não, sabe? Acho que foi um bom filme. Um ótimo filme, mas podia parar. É, e eu acho que eles botaram justamente o George Clooney no final, porque eles sabem que não vai ter mais, né? É, porque ele não ia topar fazer um filme como o Michael Keaton fez, eu acho, né? Não, assim. O George Clooney, assim, ele não odeia o Batman e Robin, mas ele não gosta do Batman e Robin. Até porque se fosse pra botar ele com mamilos de novo... É, o próprio George Clooney falou que ele entra nos lugares e ele pede desculpa por ter feito Batman e Robin, né? Gente, pra mim ele devia ser aclamado por ter feito aquele filme, que é uma farofa maravilhosa. As não, eu me divirto com o Batman Robin. Eu me divirto com o Batman Robin. Gente, né? Assim, as zoações que eles fizeram com as tecnologias, o visual brega do filme do Michael Keaton são assim on point. Exato, é. Cada vez que aparece aquela Batcaverna com a cachoeira no meio, toca aquelas músicas velhas. Não, e eles colocaram, né, colocaram a disposição das coisas na caverna do mesmo jeito do, sim, filme original, né, cara? Isso foi todo um cuidado, eu acho legal, que eles tiveram com o filme. Qual é o Batman que toca Kiss from a Rose? É o do Val Kilmer. Ah, não. É do Val Kilmer. Ah, podia ter tocado. Eu pensei a Alicia Silverstone, o quê? Não é, Batman Eternamente, né? Eternamente com o Val Kilmer e Nicole Kidman. Ah, é verdade, a Nicole. É qual, nossa, que é o da... Qual que é esse? Eu não lembro, Eternamente. Esse é o terceiro, tem o Duas Caras. Ah, tá, o Duas Caras, tá. Duas Caras, que é o Tommy Lee Jones. Vamos botar Christian Bale em mim? O Christian Bale, ele não falou que não vai fazer nada de quadrinho nunca mais na vida dele, né? Tirando o fato que ele fez o Thor, Amor e Trovão, bom, né, cara dele, né? Mas é porque... Não, é, mas eu gostei de ter sido o George Clooney, confesso que adorei. Quando ele aparece, aquele... E ele nem fez a barba, né, viado? Ele foi de qualquer jeito. É maravilhoso. É, tava passeando com um cachorro, igual a Amy Riley. Ele acordou e foi, é isso. Eu acho uma afronta não colocar a Alicia Silverstone. Mas a Silverstone, inclusive, falou, né? Ela falou, gente, a hora que vocês quiserem fazer um negócio aí. Mas na hora de criticar a Mulher Maravilha porque tinha muitos estímulos, ela não quis saber, né? Bom, ai. Mas é maravilhoso que ele fala assim, ah, resolvi tudo, agora não tem confusão nenhuma, e de repente vem Bruce, aí ele olha, quem é você, né? Who the hell are you? Ai, é, não, e eu, oi, amo amigo. que ele nem ele não reparou na voz, né? Porque o Bruce fala com ele, tô chegando aí e tal, né? E aí ele, tá tranquilo. E aí ele, quando ele viu o George Clooney, é maravilhoso. Não, e esse filme tem referência a Vanessa Camargo, né? Que o Flash perde um dente e coloca o Super Bonder. Perde um dente e coloca o Super Bonder. Ai, eu amo, tem jeito. E aí o dente cai no final. Verdade. Eu, assim, eu gostei muito do filme, gente. É um filme muito divertido, é um filme legal. O Ezra Miller, né? Ah, Ezra Miller tá muito... De Ezra. De Ezra. Tá muito legal no filme. A Sasha Cale também tá legal. Eu gosto muito do Michael Keaton. Ele tá se divertindo ali, né? A luta do Barry com... Dos Barrys com o Batman é maravilhosa também, né? Ele de chinela. Da panela. Ai, meu Deus. É muito bom. Muito só bom. Só os negócios de cozinha, tudo. Shepa versus Beep. E eu tenho que dizer que caiu uma lágrima de meu olho na cena que Barry volta no mercado pra tirar a lata de tomate da coisa do mercado. Eu achei lindíssima a conversa dele com a mãe. Caraca, é muito emocionante, de verdade. É muito emocionante, né? Porque aquele negócio, ela não sabe de nada, né? Pra ela é só realmente um desconhecido. E pra ele, ela é tudo, né? Eu desconfio que ela olhou pra suça dele e reconheceu, né? Que ele é igual ao menino. Ele é igual ao menino, né? Apesar da mãe ser latina e o Barry ser Allen, né, gente? Aceito. Adoro ela ser latina e o Barry ser Allen. E aí, gente, deu uma caída de uma lágrima nessa hora. Foi muito bonitinho, bem entretempos, né? Copiou aí a saga de sucesso. Achei bem bonito. E ele mudou o destino do pai dele, né? Colocando as latas de tomate no alto, né? Obrigando o pai dele a olhar pro cima, né? Que era o que não acontecia na câmera, né? Ele não olhava em nenhum momento. E é legal porque é aquilo, né? Da questão do tecido do tempo, né? Ele não poderia mudar o tanto que a mãe for viva, como quando ele mudou deu merda. E nem poderia livrar o pai de ter passado aquele tempo que ele passou preso injustamente. Mas a partir daquele momento ali do dia do julgamento, sim. Exato, exatamente. E eu falei com o Zanon, né? Que o Zanon ama a Iris West, né? E ela tem nenhuma função no filme, zero. Ah, para, bichinha. Eu amo a Iris do Flash da série, que é o Flash definitivo, né? Não é o Ezra. Ela teve que ir lá ver a casa dele desmoronando, pedir cerveja que ele foi buscar na rua. Que ele pegou no vizinho, né, cara? Ela falou que lembrava de ter visto ele há um tempo, que aí lembra quando ela fez sauna no Snyder Cut. E só. Ai, gente, era o que dava pra fazer. Vocês também exigem demais da menina. E falando assim, vai me chamar pra jantar, então. E ele fala assim, vou chamar pra jantar, sim, senhora! Seu sucesso demais. Mas é isso, né, menino? Assim, se você tiver dinheiro, assiste, menino, The Flash. É um filme legal, de verdade. Né? Eu tenho, você pode duvidar do meu gosto, mas Leózio falou que é um filme bom, entendeu? E Leoz é uma pessoa com credibilidade na rua. É um filme bom que é a despedida da Liga aí, né? Tem todos eles, Henry Cavill pelado no holograma. No holograma. Ele tinha gravado a cena, né? Menino, tirando os Baby Reborn, não achei esse terror que tá todo mundo falando, não. Eu também não, achei que é estilizado na medida certa. Porque assim, por exemplo, a cena do Christopher Reeve, é lógico que não ia ficar, meu Deus, perfeito, estou vendo o ator vivo diante de mim. Mas é ok, assim, pra quem viu Princesa Leia com olho torto em Star Wars, né? Quando eles fizerem Rogue One, acho que tá bem bom. E em geral, assim, o que a gente espera da DC, umas coisas mais, sabe, uns pôr do sol, uns negócios assim, mas... De verdade, não acho que compromete. Não achei nada que comprometesse, de verdade. É óbvio, como todo filme de herói atualmente, tem um bonecão aqui, um bonecão ali, mas... Nada que comprometa, assim. Não, né? Chega a ser um Supergirl, né, que teve da série. Não, entendeu? E é um filme muito legal, gente. Assistam. Assistam aí no cinema, assistam quando sair na HBO Max. É um filme bem legal, de verdade. Uma pena que fez duas coxinhas e um pastel de bilheteria, né? Pois é, mas tem um pós-crédito aí com Aquaman, né? Prometendo tudo. Ah, é. Bilbo. Aquaman Bilbo. Chato demais esse Aquaman de Momoa. O Bilbo? E, aliás, já deram uma dica, viu? O que foi? O Bibo apareceu? Bibo, aham. Aparece. No Bibo. Tem a dica aí, viu, Zanon? Que Flash dá, que em todos, que ele, depois do George Clooney, ele dá a entender que ele foi em várias timelines, né? E aí ele fala assim, conheci muitos Bruce, muitos Superman, não sei o quê, porém, em todas as linhas do tempo, Aquaman era tu. Era você, exato. Então já sabemos como fazer de tudo pra manter Mamon no DCU depois, né, de James Gunn. Ah, é, vai depender de quanto real o Aquaman vai fazer, né? Pois é. Esse filme que já teve 7 sessões. Mas é que o Aquaman do Mamoa, né? Ó, já tô pegando o jeito de falar. É a cara do James Gunn, gente, porque é piada de peido de bêbado o tempo inteiro. Ai, ai, você respeite, James A. Tá? Falar em falta de respeito agora, vou falar de The Walking Dead City, né? Um spin-off aí de Negan e Maggie, né? Eu fiz o... Achei que era a boneca Megan que tá vendo. Fiz o chique, né, menino? Fiz o chique aí de Maggie e Negan, que provavelmente era aí essas quatro temporadas, né, menino? Que não tava... Que ia ter, mas não teve, né? Cara, a sinopse é muito simples, né? A Maggie, ela depois dos eventos finais de The Walking Dead, né? Que ela e o Negan não fizeram as pazes, mas ela aceitou que não ia ficar tentando matar ele toda hora, não, né? Mas ela tava nisso ainda? Tava nessa punheta aí. Porra, filha, supera, né? E aí, no final, ela fala assim, cara, eu não posso te perdoar, porque você matou o pai do meu filho, meu homem e tal, mas também não quero mais te matar, é isso. E aí, ela sai ali de Utop, né, que é a comunidade que estavam vivendo, o Negan também vai embora, e agora, nessa nova fase, ela tá observando a ilha de Manhattan, né, aí ela é atacada por uma série de zumbis, e depois ela vai num barzinho lá procurar uma pessoa, ela tá procurando uma pessoa, e essa pessoa que ela tá procurando, obviamente, é o Negan, né? E o Negan tá sendo procurado pelos Texas Rangers, né? Da cidadezinha lá. Ela acaba pegando o Negan. O Negan agora tá com uma menininha que ele meio que adotou como filha. E aí a Maggie fala que invadiram as terras dela, roubaram todos os mantimentos, falaram que iam buscar depois de um mês. Só que eles iam levar uma garantia. E aí, como garantia, eles levaram o filho da Maggie, né? O Herschel. Que nessa série aqui, o Herschel é interpretado pelo... Vocês viram esse Caça-Fantasmas novo? Caça-Fantasma Mais Além? Não. Não? Também não. Que no Caça-Fantasma Mais Além tem um personagem chamado Podcast, né? E é o mesmo ator que faz aqui o filho da Maggie. Eles sequestraram o filho da Maggie e levaram ele pra ilha de Manhattan, né? E o cara que sequestrou o filho da Maggie é um dos capangas do Negan, da época que o Negan matou o Glenn. Inclusive, eles repetem a morte do Glenn 450 vezes, piloto, né? E o tal do cara que levou é o Croata, né? E aí eu vou dar uma chance pra Leoz... Adoro Croata junto com o podcast. E aí eu vou dar uma chance pra Leoz acertar quem é o ator que pode fazer um papel de um personagem chamado Croata. Eu não faço a mais puta ideia. Zelko Ivanek. Ah, que delícia. Eu tava pensando que seria um jovem croata. Não, é um velho croata. Zelko Ivanek levou o filho de Maggie, né, podcast, pra Nova York. E a Maggie fala assim, você é a única pessoa que pode entender como a cabeça dele funciona e tal, não sei o quê. Aí eles deixam a menininha que o Negan anotou na nova cidade que a Maggie tá morando. Só que nisso, ela e o Negan são descobertos pelos US Marshals, né, que estão atrás do Negan. Então eles acabam fazendo um dos US Marshals de refém, atravessam pra Nova York e vai começar a saga deles ali. Porque em Nova York, o que acontece? Foi aonde um dos focos da infecção. E eles destruíram todos os acessos a Nova York, né, as pontes e tal. Ou seja, todas as pessoas que moravam em Nova York, basicamente viraram zumbis. Então você tem, assim, muito, muito, muito, muito zumbi, né, na cidade só. Eles dois, o US Marshal que eles sequestraram, o outro, o S. Marshall, e a quadrilha do Croata. E aí vai ter esses seis episódios pra eles resgatarem o filho da Maggie, né? E corre na boca miúda de que vai ter um romance, né? Entre Negan e Maggie. E assim, o episódio tem 49 minutos, né? Porque também tem um nessa season, em The Walking Dead, e também tem um inside do episódio, né, que dá 58 minutos no total. Mas o episódio tem 49 minutos. E é uma das coisas mais entediantes que eu vi nas últimas semanas, assim. É muito entediante, é muito chato, né? Até um dos comentários que eu fiz no banco de séries foi assim, gente, The Walking Dead em 2023, pelo amor de Deus, né? Porque é a mesma... spin-off, né? É, e é a mesma dinâmica, Zanon. Aqueles zumbis... a mesma falta de dinâmica. É a mesma coisa. A mesma falta de dinâmica. É a mesma coisa. É muito enjoado. Muito enjoado, muito enjoado. Um episódio longo, que nada acontece. Chato, papo. Porra, né? Eu odiei cada segundo, né? E dizem que é só uma minissérie de seis episódios, né? Mas eu acho difícil de ser uma minissérie, né? Jeffrey, mas alguém ainda dá audiência pra entender? Menino, deve ter umas três pessoas que assistem. É, porque assim, se derem, vai continuar. Vai ser uma minissérie de 10 temporadas, mas se não derem, deixa eu morrer. Porque, cara, não tem motivo pra essa série existir esse ano. E ainda vai ter o spin-off do quê mesmo que vai ser? Do Daryl? É. Spin-off do Daryl. E aquela série que era The Walking Dead no futuro, acabou, sim? Ela eram só duas temporadas, né? Da nova geração. Mas lá, aí o mundo se curou em algum momento ou só? Não, eles só estabeleceram uma zona lá, um universinho onde tem um governo, né? Tem tudo, né? Ah, tem uma série do Walking Dead no futuro? Tem, é, Nico Tortorella. É. Ah, aquela era do New Generation. Era. Nossa, gente, eu prestei tanta atenção. Era eles em Nova York de boa e do nada fugiam e iam parar com zumbi. Paquitas de nova geração. É. Vieram as Paquitas do Zodíaco. De graça, meu zumbi. Paquitas do. Como é que era? De assediador que tinha no Big Brother. Uhum. E ainda vai ter o. O filme série de Michonne e Rick, né? O filme de Rick tá vindo aí a vida inteira, né? Né? Que ia ser um filme e agora vai ser série, né? Mas vai ter aí de Rick ainda, vem aí. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Mas outra coisa que eu vi, e essa eu adorei. Eu confesso que eu reclamei do primeiro episódio, mas depois eu me vi envolvido, investido, né? Que foi o Based on a True Story, né? Nova série do Peacock com Kelly Cuoco, né? E Chris Messina. Além de. Oh, meu Deus! A mãe do filho de Gael, Isabela, né? De Good Trouble. Tem Isabela. A mãe de filha de Gael. De filha, exato. Né? É, Isabela. E também tem o Tom Bateman. Também tá nessa série também. Que ela, a sinopse, ela diz que ela é um casal, né? Que decide se aventurar pelo universo dos podcasts de True Crime. Né? Eu só penso assim, ai meu Deus, a nova Only Murders in the Building. Né? E vale dizer que aquele Coco gravou essa série e ela tava grávida, né? A gravidez que a personagem tem na série é a gravidez de verdade daquele Coco, né? Logo que ela saiu da comissária Belba. Eu tenho começando a ficar com a impressão, né? Porque até então aquele Coco só tinha feito The Big Bang Theory, que aquele Coco, ela tem essa coisa limitadinha da atuação, né? Que ela faz sempre a mesma coisa. E nessa série aqui, ela tá no modo comissária Belba. Ela tá as mesmas caras e boca, olhão arregalado, as mesmas coisas. Essa ideia de Charmed a gente sabia, né, nem? É, que Charmed ela era, né, vilãzinha, quinta série, né? E do que é, né, essa série, na verdade, né? O que que acontece com ela? Que a gente tem esse casal, né? Que é aquele Coco e o Chris Messina. Ele foi um tenista muito importante, muito famoso, mas que ele ferrou o joelho, então ele não pôde mais jogar. E ele acabou se tornando instrutor num clube de tênis, né? E aquele Coco, ela é corretora de imóveis. Até então, ela vendia imóveis de condomínio, né? Vendia apartamentos, kitnets e tal. E ela passa a vender imóveis de luxo. E eles estão numa pindaíba fodida, assim, sem dinheiro, né? Tá uma situação muito, muito, muito complicada. Além disso, mora com eles Liana Liberato, né? Uma das assassinas de Pânico 6. Né, a irmãzinha de Pânico 6, a irmãzinha do Randy Quaid mora com eles e é a irmã daquele Coco. É da família do Gugu? Da família do Gugu, exato. E aí, menino, o que que acontece? Eles estão com um problema na casa, né? E eles conseguem, chamam um encanador pra consertar lá a privada que tá vazando, a pia que tá vazando. E tá rolando uns assassinatos, né? A primeira cena do episódio, inclusive, é um assassinato da menina que namora o feioso de Stranger Things, né? A Nancy, lembrei. A menina Nancy, ela é assassinada no começo do episódio. E tá rolando lá um serial killer. Né, o estripador de Wyshear, uma coisa assim. E beleza. Num dia, o encanador tá lá consertando a pia. E ele tem costume de botar aquelas toquinhas nos sapatos, né? Botar aquela toquinha no sapato pra não sujar a casa e tal, não sei o quê. E a polícia, quando encontra o corpo da Nancy, encontra uma dessas toquinhas na cena do crime. Nisso, aquele Coco deduz que o encanador é o tal do estripador. E aí ela manda o Chris Messina ameaçar o estripador de que eles vão expor pra polícia, falar quem ele é, a menos que ele aceite gravar um podcast com eles pra falar sobre os assassinatos. E esse é o primeiro episódio, ele é bem fraquinho. Mas a partir daí, o cara topa participar do podcast. Mas é ele mesmo? É ele mesmo. Ah, tá. Cheguei ali a fingir que era um assassino só pelo podcast deles. Não, ele é realmente um assassino. E aí, a partir daí, eles entram nessa coisa de produzir o podcast, o cara dá as entrevistas, aí ele decide onde eles vão gravar, que equipamento eles vão usar. Até o nome do podcast o próprio estuprador usa. Ele define qual vai ser. E aí, obviamente, as coisas vão escalonando pra um nível de merda, né? Gigante. Eles vão na conferência, na Comic Con dos apaixonados por serial killers, né? É a Crime Con. E aí, o que acontece? Crime Con. Tem um ponto de virada ali, né? Eles começam a usar aqueles burner phones e tal, não sei o quê. E uma das palestras da Crime Con é de umas meninas que também faz um podcast de true crime. Elas são super famosas e tal. E vão fazer sobre esse estripador do Tom Bateman. É Carol Guerreiro Mabê? Isso, elas estão fazendo o podcast. E o que acontece? O podcast daquele coco do Chris Messina e do estripador estreia e tem incríveis 113 downloads. E aí ela fica chateada e tal, não sei o quê. E aí quando eles vão na Crime Con, que essas, a Mabê e a Carol Guerreira decidem fazer também sobre o estripador, elas levam uma convidada, que é uma mulher que, allegedly, sobreviveu ao estripador. E aí conforme essa mulher vai falando que ela sobreviveu, que ela deu um chute no saco dele, ele vai ficando irado. E eles têm um acordo de que, enquanto o podcast está sendo produzido, ele não vai matar mais ninguém, né? Só que aí, ele fica tão irado que a mulher tá falando que ele deixou ponta solta, que ele fugiu chorando, não sei o que, ele fica puto. E ele vai lá e ele fala assim, eu sei que você não pegou, você não fugiu do estripador, você não é uma vítima, você usa o dinheiro dos fãs pra poder comprar carro, pra pagar as coisas pra sua namorada, não sei o que, nananana. Acaba que essa mulher se atira pela janela. E ele faz o quê? Ele pega uma sala da Comic Con, fica saindo a voz dele, ele falando que ele matou a mulher. E a partir daí, o podcast, vum! O homem decolou, o homem disparou. O podcast fica super famoso, né? Fica super famoso, fica hit. Até que Jessica Alba faz um tweet falando mal do podcast. E aí o podcast começa a ser removido das plataformas de streaming. Removido do Spotify, da Apple, né? Porque eles falam assim, vamos ser solidários com as vítimas e tal, não sei o quê. E nisso, aquele coco deixa o telefone e o burner dela cair, e Isabela pega esse burner e acaba descobrindo que o Tom Bateman é o assassino. E aí ela fala assim, eu quero fazer parte do podcast e tal. Aí aquele coco fala assim, não, você não vai fazer parte, a gente não quer e tal, não sei o quê. Inclusive tem até aquela cena que eu te mandei, Léo, da Isabela falando assim, eu faço os melhores boquetes de Los Angeles e de Dubai também, né? Aquela que revoltada. Queria participar do podcast, não deixaram. E aí o que acontece? O Tom Bateman mata a Isabela. Ele mata a Isabela, larga o corpo na casa nova da Eva e do Chris Messina. E eles falam assim, o que a gente vai fazer com esse corpo? Aí ele falando assim, ué, se livra dele. E aí acaba que eles botam o corpo da Isabela no porta-mala, não sei o que, nanã. E quando eles vão, terminaram de desovar o corpo, sumir com o corpo, estão limpando a casa, né? Aí o que acontece? Entra o marido de Isabela na casa e pergunta, quem é esse sangue? E aí acaba a temporada. E eu me diverti tanto com essa série, porque os episódios são de 30 minutos, né? O penúltimo episódio, inclusive, que é o episódio 7, tem só 23 minutos. E também tem eles on drugs, né? Que eu mandei pra Leózio, né? Um beija um, outro beija um. E é todo mundo se beijando, se pegando. E eu comecei com um pé atrás, mas terminei amando essa série em todas as minhas. Eu gostei muito, me diverti horrores, né? Ela deve chegar no Brasil pela Globoplay, né? Provavelmente. Mas foi uma grata surpresa pra mim. Fiquei bem animado. É, quero saber do episódio que todo mundo começa a se pegar do nada, né? É o episódio 4, né? Que eles estão na Crime Con, inclusive. Estão lá. E aí estão uma balinha e aí de repente fica todo mundo desesperado. De repente recebi fotos de Chris Messina beijando outro homem, fiquei, gente. Exato. Exato, vou até mandar aqui pra Zanão ver, né? Pra Zanão sentir o impacto. Sentir o impacto de que eu tava vendo a série e de repente, né? Uma loucura. Cadê? Vou mandar aqui pra Zanão, pra ele poder ficar inteirado das coisas. Cadê? Vou ver se tem mais. Que de repente tá todo mundo lá, de repente uma putaria. O povo todo mundo se beijando, se chupando, assim, que loucura. Nossa, mas que delícia. Cadê? Tem mais. Putaria, é isso que a gente queria. Putaria generalizada, Zanon. Ai, amo. Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. A série que deixou a família brasileira chateada, né? Deixou a família brasileira bem chateadinha. Eu amei, gente, de verdade. Eu adorei essa série, foi uma grata surpresa, tá? Então, se você puder assistir, assista aí. Based on a True Story. Tá, um hitzinho saboroso, cremoso, da melhor qualidade. Agora, o que não é hitzinho, saboroso, cremoso, da melhor qualidade, Secret Invasion, né? Puta que pariu. Da Marvel. Ai, meu Deus. A podemos pôr primeira... um screw pra falar no nosso lugar? E aí a gente vai dar uma volta? Seria o melhor, né, amigo? Seria o melhor. Que é a primeira das três séries da Marvel esse ano, né? Porque a gente ainda vai ter Loki e Echo, né, esse ano. Só coisa boa. E essa série aí traz Nick Fury de volta, né? Ele tava lá na estação espacial. Traz ele de volta, ação, né? E, gente, eu achei esse piloto tão chato. Uhum. Tão chato, tão chato, tão chato. Ele é muito chato, ele é grande. E parece que ele não vai acabar nunca, nunca. E eu achei as atuações também bem merdonas também. O menino lá, o que é Skrull, e que é do Skrull do bem, né? O Ben Mendes. Achei ruim demais. Samuel Jackson também tá qualquer nota, né? Não gostou de Daenerys, o drama da adolescência 30 anos? Não gostei, que odeio o papai. Oh, e ela faz uma cara de mega evil de enrolar o bigode, né? Achei tudo. Sim. Exato. E ela tá zoando o Kit Harington, dizendo que o papel dela é maior que o dele, né? Eu falei, só que o dele é melhor, né? E olha que eu não gosto de Kit. Aham. Uhum. E ainda tem Olivia Colman, né, cara? Metida nessas bagunças, né, cara? Viado, Olivia Colman no papel de Sônia, não fique me excitando que eu tô de sunga. Exato, eu amo que Sônia é russa, mas tem sotaque britânico. Sim. Eu amo. Ela é cara, russa, assim... gente? Eu achei que ela era britânica mesmo. Adoro. Eu tava comentando com a Erika, né? Que a gente tem que ter sempre esse momento de revolta. Uhum. Porque assim, eu falei, cara, não tinha expectativa nenhuma de revelar que o Capitão América era Skrull, nada do tipo, né? Porque parece uns quadrinhos barata voa do caralho. Toda hora algum herói foi substituído há muitos anos e tal. Eu falei, achei que ia ser... Achei bobinho. Só que o nível... de whatever, né, de clichê ruim dessa série, é assim, porque é bem que a Erika falou, tem um máquina de combate segurança do presidente nessa série, que a primeira cena dele é assim, ó, o Nick Fury saiu do lugar que ele tava, desertou, traidor, vamos matar. Aí eu falei, Skrull, né? Porque qual o sentido do máquina de combate falar isso? É, eu não entendi nada, né, também, porque botaram lá o... Tá vendo? Os assassinos de pânico tudo empregado, né, menino? Liana na série daquele Coco e aqui o pai também. E aí, de repente, máquina de combate do nada fala assim, menino, Nick Fury desertou, safado, vamos acabar com ele, hahaha, né? E também tava super na cara, né, de que Marty Freeman também era Skrull, né, gente? É, então, eu fiquei assim, grandes merda, Marty Freeman, que era tipo um coadjuvante Pantera Negra, que no segundo, a função dele é dar carona pra Viola Davis da Marvel, é. Aí ficou esse drama da filhinha de Talos. Ai, eu quero o mundo dos Skrulls, você não deixa. Aqui aí... as plantinhas dos Skrulls, os bichinhos dos Skrulls. É. Aí eu fiquei assim, engraçado, os Skrulls estão assim, quero ter orgulho da minha pele, não sei o que, né, andar tranquilamente na favela que nasci. Só que eles lá dentro, entre eles, fica com cara de humano. Uhum. Aí fala assim, a gente não pode tirar a cara de humano. Tá, falei, por que não, garota? É tipo gente falando inglês, quando todo mundo fala outra língua. Aham. Uhum. Aí, mas a gente come fruta de Skrull, a gente não sei o quê. Aí eu fiquei, tá, mas esses Skrulls são super mega evil, não tem problema de matar gente e tal. Só que aí as pessoas que eles roubam a cara, eles deixam vivo no galpão. Pra quê? Sentido, né? É só pra ter umas mortes daqui pra frente pra gente achar que foi a pessoa e foi Skrull. E a pessoa vai estar no galpão de boa. Nossa, e pra mim o auge desse episódio chaté foi eles tentarem criar o gancho e a força, né? O estimular você a assistir com o falecimento de Maria Hill. Caralho, foda-se, Maria Hill. Morreu num tirinho ridículo. Né? Dado pelo Nick Fury Skrull, né? É, então, e aí eu fiquei, tá, a Maria Hill seria uma personagem que, se ela tivesse uma morte decente, uma morte que significasse algo, eu até sentiria. Mas é uma morte numa feira, que tá todo mundo, tá Nick Fury olhando os Skrull mudar de cara, tipo, oh, tô confuso, olha só. Aí, o Skrull principal lá, que tá sempre com a mesma cara também, né, pro público não confundir, chega, muda pra Nick e fala assim, Maria! Aí Maria olha pra ele e leva um tiro. Que tiro? Aí fala, tá, mas não precisava nem ele ter gritado, porque se era só tirar de longe nela, tava de boa. Ela tava parada, inclusive, antes disso. Uhum. E aí depois, o drama que Nick Fury de verdade vai atrás de Maria Hill, e Maria fica... era você, ele não era eu. Eu fiquei assim, você me jura que esse povo tá surpreso que passou esse tempo inteiro investigando shapeshifter e aí de repente descobriu que shapeshifter pode mudar de forma? Não é, menino? Eu também fiquei... Puta merda, meu. Eu falei, gatinho, você não é uma agente da SHIELD? É, eles não estavam prontos pros Skrull pegarem a aparência de qualquer um deles. Eles esqueceram. Esqueceram que eles mesmo próprio falaram e pensaram em menos de 20 minutos. Pois é, aí tá uma barra de etarismo, né? Que tanto Maria Rio quanto Sônia não me fica me citando que eu tô de sunga. Todo mundo fica dizendo pra Nick Fury: você mudou depois do blip. Você não tá mais em condição de cuidar dessa batalha terrível. Ninguém tá em condição, um monte de gente burra. Inclusive Maria Rio, que era que a gente achava que era inteligente, foi burra. Foi muito burra Maria Rio. Aí, Nick Fury agora tá todo detonado, todo fudido. A cicatriz que o gato fez na cara dele tá mais profunda hoje do que na época que foi feito. Não, e virou uma manchona escura, né? É, eu falei pro Henrique, é porque ele não pôde mais fazer skincare, né? Depois que ele foi pra estação espacial. Parecendo pintada de rena. Aí, tipo assim, é um negócio mega foda que tá acontecendo na Terra, mas não tem um herói pra ajudar. Nem Mônica Rambeau, que tava lá na estação espacial com o Nick Fury, desceu. É. Aí e a estátua, né, de Eternos, né? Que ninguém mais ligou, né? Depois de Eternos. Tá lá parada no meio do... Ah, planeta. Apareceu no jornal, o She-Hulk, né? Não, olha. Não, gente, aí assim, a gente vai ter que ficar. São 5 episódios ou 6, né? Dessa bosta, ou 8, sei lá. 6 episódios. A gente vai ficar esses episódios descobrindo qual é o próximo coadjuvante da Marvel que é Skrull e vendo o drama de Daenerys, perdeu tudo. É. Você viu que eles falaram que vai ser. Vai ter uma revelação de Skrull que os fãs da Marvel ficam muito tristes. Grandes merda. Vai ser a Viúva Negra que morreu no filme, vai ser Skrull, aí vai voltar os caras de honra. Que tá trabalhando num projeto secreto com a Marvel, né? Exato. Era invasão secreta, mano. Não, porque assim, Máquina de Combate a gente já sabe que não vai morrer porque vai ter o filme dele, né? Filme, série. Vai ter a Máquina de Combate, que era inclusive na sequência desse, né? O Army, não sei das quantas. E também ninguém se importa com Máquina de Combate o suficiente, né? Na verdade, acho que a gente não se importa com ninguém, né? Foda-se. Não, dessa série que eu me importava era Maria Rio, que mesmo assim foi uma morte tão ridícula que eu falei, vai com Deus. Falei com o Eric assim, ia ser maravilhoso se revelassem que essa Maria Rio era Skrull. E aí ela disse, aí aparecia a outra que era a Robin e falava, let's go to the mall. Ah tá, pensei que ele ia falar assim, né, quem riu por último riu melhor, né? Amor. Olha, nem a Maria riu dessa série. Nem a Maria riu. Eu achei muito, nossa, muito maçante, muito maçante. Muito. E assim, né, gente, a abertura feita no Midjourney. Que delícia que ficou, né, menino? Que temos uma greve de roteiristas, uma possível greve de atores reclamando de inteligência artificial. A empresa que mais tem dinheiro no mundo pra fazer abertura com Hans Donner me faz um negócio no ChatGPT pra imagens. Ai, tem que falar. Ai, gente, é muito querer ser conceitual e fazer uma bosta e tá achando que tá abafando. Ainda é inteligência artificial da pior qualidade, porque assim, os posts que eu faço com usando no Hyugin.com são melhores. As caras dos bonecos tudo amassada. É, aí vão dizer, ah, é por causa da estranheza dos Skrull. É porra nenhuma, vocês não estão usando nem Skrull na série, é tudo humano. Tudo humano, né, menino? Porque não vão ficar queimando. Gente, se essa efeito. Série é série assim, imagina Echo, como vai ser. Viado, Echo é tão ruim que eles vão lançar todos os episódios juntos, né, viado? É, pelo menos Echo não vai ser a pior série do mundo, né? Que invasão secreta. Será, amigo? Ai, não sei. Olha, porque vão soltar todos juntos, né? Porque sinal de que não apostam nada em Echo. E sempre tem Loki, né? Que pode também ser ruim pra caceta. Ah, mas Loki vai, né? Porque vai ser com o Jonatinho na cadeia. Eita, né? Ai, eu... Olha, mas assim, meus parabéns pra influenciador, nerdzão aí que foi pago, que tá dizendo que foi maravilhoso, que explodiu minha cabeça. Porque assim, tem que ter muito sangue frio pra mentir que gostou dessa bosta. Tem mesmo. Não, tem. Tem muito sangue frio, porque, cara, não é legal. Não é legal. É chato. Não tem nada bom. O roteiro é ruim. Você vê aí, Leózio levantando a questão, tipo, eles propõem um negócio e nos 20 minutos seguintes já esqueceram o que eles propuseram, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Eu geralmente sou bem aberto pra ver as coisas da Marvel, porque eu gosto, né? Eu não só da Marvel, dos super-heróis em geral, eu gosto. Mas do momento que isso aqui chegou e eu olhava o contador e chegava em 10 minutos, olhava o contador 11 minutos, demorava demais pra caceta. Uhum. É um negócio que fala assim, ah, vai ser baseado na paranoia, não vai ser a mesma coisa que o quadrinho, mas vai ter aquele clima de... E eu falo, gente, espionagem e tal, não sei o que... Primeiro, outra coisa que a Erika falou, por que que eles, sendo Skrulls, eles têm uma cara fixa de humano? Eu entendo que é pra contratar um ator só não confundir o público, né? Pra não ter que ficar fazendo a cena da menina do Midsommar trocando toda hora, igual fizeram ali na feira. Mas se eles inclusive são terroristas que vão ser descobertos com essa cara fixa, era pra eles estarem mudando de cara toda hora. No tempo, sim. Não era pra eles terem uma cara humana equivalente, era pra eles serem Skrull e aí de repente, ah, vou usar essa cara qualquer aqui pra uma missão. E às vezes escolhem, né, a pessoa, né? Não pode ser, tipo, tem que estar a pessoa lá parada, que não sei o que, é ridículo, não tem sentido. Pois é. Aí, ah, vou transferir a mente, vou transferir, não sei. Ah, me pô. Gente, Daenerys é Skrull, né? Daenerys é Skrull. Sim, ela é filha do Talos. Ela é filha do homem, do Talos. Ah, sim, também não saberia dizer porque ela não tira a cara de humano dela, né? Ah, é verdade, né? É empoderável, mas até que ponto, né? É, só vi ela de Skrullzinho no filme da Capitã. E aí, quantos palitos, né, pra Olivia Colman também ser Skrull? Ah, mas não tem dúvida. É isso que vai chocar o Brasil. Não, e aí tem um negócio do Skrull dormente também, né? Que é tipo Cylon. Uhum. Que qualquer um, tipo, Nick Fury pode ser, tem aquela questão do Nick Fury cortar o pão de um jeito, do filme e tal. Aí eu tava falando com a Erika também, qual o sentido de um Skrull não ter acordado no Nick Fury na época que ele era o chefão da SHIELD, não sei o que, mega poderoso, e querer usar ele agora que ele é um velho decreto que ninguém dá mínimo. Pra fazer a subversão da expectativa, né? A subversão da chatice. Olha. Subversão da chatice. Eu amo quando está amargo. É amargo, é realista. Sinceramente, DC maior que Marvel muito. Não, Flash maior e melhor do que Invasão. Não, Pacificador maior e melhor que Invasão. Pelo menos tinha o John Cena de cueca. Na abertura, né? Uhum. Não, pra mim foi uma decepção, assim. A gente já vai atualmente com o pé um pouquinho atrás, né? Mas foi pior do que eu esperava, essa é a verdade. Foi pior do que eu esperava. E eu poderia passar um paninho aqui, né? Dizer, ah, gente, é o primeiro episódio, né? Mas sem tempo, irmão. É que é chato, mas... Mas se fosse assim, tipo, ah, é uma base legal, não aconteceu muita coisa, mas talvez venha aí. Mas não é o caso, a gente conheceu todos os personagens da série, são uns cuzão. Uhum. E a única que era mais ou menos morreu. É, porque a Maria Hill pra mim era... Até então ela tava sendo a única coisa aceitável do episódio. É, e assim, sempre prometeram um destaque pra ela, um negócio que nunca vinha, tava sempre ali e tal. Aí agora vamos usar a mulher morta de motivação pro heróizão lá. É. Toda vez matando uma mulher, né? Pois é. Misoginia reina na Marvel. E aí agora ele vai tirar a barba, né? Vai ficar brabão de novo, né? Vai fazer o skincare, né? Exato, junto com o Rob Lowe. Sendo que assim, ele não tava desse jeito acabado quando... Depois do Blip, porque ele apareceu lá na estação espacial, tirando férias, todo molecão. Aí, de repente, a Fury com PTSD, né? Estresse pós-traumático. Amiga, às vezes o Nick Fury morreu, né? E o Skrull assumiu pra continuar na SHIELD, né? É, era melhor ter botado o Skrull de Homem-Aranha, então, que era legal. Eu amo. Ou eles vão contar, né, que na verdade o Homem de Ferro na verdade não morreu, era um Skrull que sacrificou por todos. Ah, é isso que vai chocar a gente, né? É, e o Tony Stark tá vivo numa ilha. Num galpão. É, assim a gente da CIA. Junto com a menina lá, Gwyneth Paltrow, né? Uhum. Olha. E com a Hannah Baker. Hannah Baker é sua filha. E por onde é, né? Onde anda a Hannah Baker, né? Ah, faz gravando novas fitas. Eu, decepcionado, gente. Decepcionado. Eu... ainda tô pensando se vale a pena assistir o segundo. E eu não vou ver de forma alguma. Melhor ficar por aqui, sabe? É, porque primeiro porque assim, vão comentar isso toda semana, fazer mil teorias em cima de nada, se rasgar. Então, o que aconteceu eu vou saber sem ver. Qualquer coisa eu vou pro último, só pra ver a merda que virou. E esperar a cena pós-crédito. Exato. Pro próximo filme. Esperar The Marvels, né? Uhum. Que tem o Nick Fury, né? É, que aliás, se a expectativa pra The Marvels também já tava baixa com essa série sendo lead-in dela, vai ser a garantia de flop da puta eterna. Merda. Vai dar menos bilheteria que Flash. Exato. Vai dar bilheteria negativa, né? É, bichinho da Kamala vai se ferrar por causa de Daenerys. Uhum. Ai, ai, gente. Mas é isso. Vamos falar de uma coisa menos pior aqui pra dar uma quebrada, né? Vamos falar do terceiro filme da saga. Pelo amor de Deus, você quer me matar, né? Um ano inesquecível. Não aguento mais o hate com meu ano. E aí, agora a gente chegou pra um ano inesquecível inverno, né? Um ano inesquecível inverno. Aí, terceiro filme dessa saga literária. Agora, o livro da Paula Pimenta, né? Paula Pepper. E eu tenho que dizer que este é o primeiro filme que eu não odiei. Ó. Oh. Né? Eu não odiei esse filme. Semana passada, você ia gostar. Eu não odiei esse filme. Eu consegui gostar em alguns momentos, né? É porque, obviamente, eu não sou o público-alvo dessa literatura, dessa franquia, né? Porque eu sou véi, mas... Tem um negócio assim, o filme tá lá, então você é público-alvo que você pode assistir. Não vem mais com esses papos, não. Eles que tem que fazer filme pra todo mundo assistir. Entendi. E aí, menino, eu acabei gostando desse, tá? Quer dizer, eu não odiei. Eu achei a protagonista aceitável, de verdade. Olha como você vai falar da minha amiga pessoal, Gabi Estrela. Gabi Estrela, nossa Hannah Montana. Nossa, ruim essa menina, hein? Meu Para. Deus do céu. Eu não achei ela ruim, não, Zanon. Achei ela sem graça, feia. Não, feia tudo bem. Olha, essa plaquinha que você deu está parecendo recalque. Adoro. A nossa Mobi. E a sinopse desse filme maravilhoso é que Mabel, né, menina, tá ali nos preparativos de sua viagem de formatura, né, pra Porto Seguro com suas amigas, elas que têm o grupo MMM. Magê e Maju. Mabel. E aí, o que que acontece? A sua mãe, Letícia Spiller... Minha mãe? A minha mãe. Decide comemorar o aniversário de casamento e levar os filhos para o Chile, né? Letícia Spiller é uma insuzona também nesse filme. Então... Ela é obrigada a ir parar nessa estação de esqui lá no Chile, contra sua vontade, longe de suas amigas. E vai ser o momento em que Mabel vai usar para crescer, né? Porque até então ela tá muito preocupada em ser perfeitinha, em ser o que os pais esperam que ela seja e tal. E agora ela vai ter a oportunidade de se descobrir enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Enquanto indivíduo. Enquanto pessoa física, né? Exato. E tudo isso graças às pessoas que ela vai conhecer, né? Que é Sapatinha, Sapatinha, menina do High School Musical, The Musical, The Series, né? Que fica pelada no jardim, nas coisas. Temos o gay boca lá, boca. De boca a boca. Maravilhoso. Tá lindíssimo esse filme. O gay Rita lá de Von Hunt. Rita Von Hunt. Ah, qual é a Rita Von Hunt, viado, no filme? Rita Von Hunt é a Glow. A Glow. Viado! Você não sabia? Eu sabia que a Rita Von Hunt tava no filme, mas eu não me liguei que era a gay. Rita Von Hunt se passando por jovem e adulto, tendo 40 anos nas costas, né? Achei. Meu Deus! E tem o menino lá que é fotógrafo avulso também. Ah, maravilhoso ele também. Que vai dar a lição de moral. Eu achei que fosse o par de Maísa em de Potosquinho, mas não é, eu acho. Não é. E aí, né, ela vai conhecer esse grupo de amigos aí, né, amigos e rivales. Que esses sim são de um culto, né, diferente do Weekend. Um culto de bruxas, né, menino? Que, na verdade, é um grupo que ajuda eles a vencerem os seus traumas interiores, né? As suas dores, né? É tipo aquele grupo daquela série da Netflix, Midnight... Night Tour. É, aquele dos meninos fantasma. Aham, que aí eles vencem os seus medos interiores, né? As suas angústias, suas dores, né? Quando eles são colocados, como ali dizia a falecida Aline Whirley, né? Sendo colocada nesse lugar de dor aí, esse lugar de... Falecida Aline Whirley, né, menina? E assim, esse filme, tal qual todos os outros da saga Um Ano, não tem também assim um grande conflito, né? Que o máximo de conflito que a gente tem é Mabel pegando as histórias dos amigos, falando assim, menino, escrevi um livro, né? Ah, mas é que ela tava precisando vencer o concurso lá, né? Me identifico com Mabel. Ah, é com Ivanka, né? Ivanka Trump? Que isso. Carrie Goldenblatt. E aí ela pega as histórias, né, e tem a barra de que o gay lá, de boca a boca, né, teve o irmão ser afogado. Ah, foi bem tenso essas cenas. Para de fazer chacota. Mas como eu disse, Léo, eu não odiei esse filme, eu gostei do filme, achei legal, achei o elenco bonzinho, gostei da sapatinha, né, gostei da menina de High School Musical também, que foi andando pelada no refeitório. Achei conceito a sapatinha saindo do armário pra mãe, falando em japonês, pela rádio do hotel. Achei conceito. Foi bom que ninguém mais do hotel entendeu. Só a mãe, graças a Deus, né? Cara, mas assim, eu acho o primeiro desse filme que a protagonista tá anos luz, assim, à frente. É a melhor das que vieram até então. É, porque assim, primeiro que ela tá na idade certa da história, assim, porque as outras eles adultizaram ali e eu acho que talvez elas ficaram meio sem condizer com a idade, né? Principalmente a... A Inha, no primeiro filme. Aliás, Inha aparece nesse filme. Falei pro Sassi, ele não reconheceu, Zanon. Eu não reconheci. A grande Flávia de Verão aparece na recepção do hotel, conversando com o Mabel. E aí eu achei, assim, a história da ansiedade dela muito legal, o jeito que ela foi explicando. E aí eles começaram a botar os coadjuvantes, cada um, pra ter sua historinha, assim, foi puxando, bacana. A história do menino, do irmão dele, eu achei que ele mandou super bem nas cenas, então comprei e tal, a história dele não querer entrar na piscina. Esse menino Joel é bom. Ele é bom, ele é muito bom. A Gabi Estrela eu já conheço, né, de outros carnavais, fazer chamada pra ela e tudo, então... Até falei pro Sassi quando começou, falei, conheço a menina. E aí fiquei feliz de ver ela lá trabalhando na sua carreira de filmes. Né? Acho que foi o melhor dos três filmes, assim. Os outros, como eu falei, eu gostei de bastante coisa, mas... Acho que se Verão tinha coadjuvantes muito bons e... E o outono eu elogiei a parte da família ali e tal. Acho que esse filme ele é a junção das duas coisas, assim, né? Porque apesar de Letícia Spiller ser escrota também, o conflito delas é bem interessante como se resolve. Os coadjuvantes desse filme achei muito bons e a protagonista ótima também. Então, né? Chef's Kiss. E você, Zaneide? Abre seu coração. Fala com nós. Não quis falar. Morreu. Ficou triste. E ainda tem musical nesse filme também, né? Tem um número de patins com Ana chorando demais. É, todo mundo bota essa música chata, né? Para, essa música é boa. Podia ser um Party All The Time, né? Igual o Glee. Party All The Time, e caindo na espuma do céu. Nossa, é assim. Não, essa música é bem boa. E acho que foi bem usada também na cena do Patins. Mas foi um bom cover. Teve boas falas ela dizendo pra Globo, você nasceu pra brilhar e você quer brilhar também. Ela, eu quero. Adoro. Agora fiquei passado que era Rita Von Hunt, o viado. Garoto, como é que você não reconheceu o Ritinho? Eu não reconheci, porque eu tava sem peruca e não tava sendo pedante, né? O Ritinho é super patriz. Né, que no Caravana ela já tinha feito umas provas boas com as meninas lá e agora como glow. Brilhou, né? Pois é. Você quer brilhar também? Você quer brilhar na neve? Tô ansioso por... Qual é o próximo? Primavera. Primavera, se foi. Se foi, igual ela... Eu tô com medo, se primavera não for bom, era melhor ter acabado com o inverno, que esse aí eu fechei um chave de ouro. Mas exato. Acho que vai ser bom, vai ser da. Não vai ter acabado com o inverno, não. Garoto. Que não tem conversado, na verdade, né? E eu acho que no filme de Bruna Vieira vai aparecer Gabs de novo, viu? Porque Mabel apareceu em verão e Inha apareceu em inverno. Mabel apareceu em verão? Eu lembro que eu te falei que tinha uma pessoa que aparecia uma hora no meio da cidade que eu não sabia quem era, que eu achei que era crossover, eu acho que era Mabel. Será, sim? Será? Eu acho, porque tem uma hora que aparece uma menina do nada e tinha muita cara que era coisa de outro filme. É, muitos crossovers, né? Se bem que no de Gabs não aparece a protagonista possível de Primavera, né? É, porque no de Gabs já tem ela sendo uma grandíssima chatona. É bom. Né? Assim, que a Inha apareceu nesse, né? Sim. Foi. Que Sassi não reconheceu. Não reconheci mesmo, gente. Então, eu não reconheci. Mas aí só porque ela falou assim, que chama Flávia. Então, ela falou Flávia, gente, mas não era uma, no nome dela não era Flávia. Eu lembro dessa menina, aí eu fui ver que era Flávia. Era Flávia Inha. Flavinha. Entendeu? Mas é isso, quem tem Leózio tem tudo, né? Que pelo menos Leózio reconheceu a Flávia Inha. Porque grande fã de One pra recordar aqui, né? Defensor do podcast. Um ano pra recordar, não, meu, um ano inesquecível. Ah, é? Pra recordar é Gilmore. É, pra recordar é Gilmore e também o Hotel Amor. Pra recordar. Mas o que a gente não vai querer recordar então, né, menino? Black Mirror estreou aí sua sexta temporada. Agora é ruim mesmo. E é pior que o filme do Vim, velho. E pariu. Nossas expectativas já eram baixas, né? Mas puta merda. Puta merda, cara. É, mas houve quem disse que era a coisa mais genial da TV, né? É, eu vi uma galera... rasgando, né? Uma galera elogiando muito que Black Mirror tinha voltado a sua forma. Forma, né, que tinha voltado aos seus melhores momentos e tal. E eu confesso que vendo esses comentários me deu uma animada, assim, né? Porque o meu saldo com Black Mirror ainda é um saldo positivo. A quinta temporada foi bem complicada? Foi. Mas pelo menos a gente teve... também? Também. É, porque, mas pelo menos a gente conseguia salvar um, né? Até porque, tipo, na quinta temporada foi só três episódios. Teve o da Ashley Tu, que foi legal. Que foi incrível. Então a gente... Ei, não conecta isso no meu rabo, né? Ai, no... gente, Ashley Chu. Ai. Na temporada 4 tem o Hang the DJ, que eu gosto. Tem o Black Museum. Qual é o Hang the DJ mesmo, que eu não lembro? É o do São Junipero de Éter. Ah, é o do aplicativo das peregação, né? Isso, da compatibilidade. Tem o Black Museum, que eu também acho legal também, né? Mas eu acho que tem os que salva, mas essa aqui foi complicada, viu? Essa aqui. Essa teve um episódio bom. Pra mim bom é o primeiro. É muito forte a palavra. Ah, foi bom sim. Pra mim, o único episódio bom da temporada é o Joan is Awful. Joana me enganou, mas não engana mais. Mas não me engana mais. Me fez de gato e sapato, tira minha paz. É, pra mim, o único episódio bom dessa temporada. É porque, assim, Joan is Awful tem uma crítica bastante direta, assim, né? Não é nada sutil. O negócio, ah, você assina coisa sem ler, não sei o quê. Mas é divertido, assim. Acho que a Annie Murphy junto com a Simon Hayek, né? Fazendo versões. Eu não reconheci a Annie Murphy, né? Eu confesso. Garoto. Eu falei com o Leoz, falei, não reconheci a Annie Murphy. Ai, gente, a Annie Murphy perfeita. Eu acho uma boa twist do episódio também, né? Quando eles revelam que a Annie Murphy já é a versão serializada da outra Joan. Né? Então, assim, se ele seguisse essa toada de tipo, ah, não tem nada revolucionário, não sei o que, mas vou me divertir, eu tinha adorado a temporada, mas aí não foi o caso, né? Que aí eles começam a fazer uns negócios, puta que pariu. Então, eu acho que eu gosto desse episódio, acho que ele é bem divertido, assim, ele é, eu acho que nunca a gente vai ter de novo o Black Mirror das primeiras temporadas. Não, né? Não vai mesmo. Acho que a gente nunca vai ter episódios que sejam impactantes como a gente teve os primeiros ali, teve aquele do porco, Natal e tal, por aí vai. Teve mas alto, né? Nem quero ver aquele do porco de novo, né? Mas... Não. Mas não acho que eles precisam ser, tipo, episódios incríveis, super cabeça, mas os episódios que tenham o mínimo de coerência e coesão, né? Uhum. E esse da Joan, sim, eu acho que ele aborda um negócio legal, né? Brinca com o streaming lá, o Strawberry. E além da questão da gente assinar as coisas sem consentir e tal, eu também gostei muito dessa parada do tipo assim. Tipo, a vida dela, a gente vendo, não tinha basicamente nada demais assim, né? Uhum. Mas a forma com que as outras pessoas enxergavam aquela versão ficcionalizada da vida dela, né? A gente viu ela demitindo a menina lá do The Bear. Ela demitiu a menina do The Bear e ela, tipo, ela não foi super humana, mas ela também não foi uma babaca como ela foi na versão ficcional. Uhum. Né? E também na parte lá que ela joga, que o cigarro cai na cabeça dela, cai na cabeça da mulher, e que na série é como se ela tivesse jogado. Então, eu também gosto muito dessa reflexão de, tipo, tá, como seria pessoas vendo o nosso dia a dia, como elas interpretariam essa coisa, né? Sim. Contado por outras pessoas, né? Como é que é como é que é contado pra você? Tipo uma fofoca, vai. O telefone sem fio, né? É. É legal também aquele negócio que eles falam assim, que quando a gente começou a planejar essas séries com a vida das pessoas, era positivo, era fulano is awesome. Mas aí a gente percebeu que era muito mais interessante as pessoas que julgam, sentem uma peninha ali, mas vai falar mal, do que você tá exaltando coisas positivas, né? Exatamente. E eu acho que é bem isso, assim. Eu gosto muito disso. E a Annie Murphy tá ótima, né? Ela loucaça, né? Revoltada. Gente, a cena da igreja. Nossa. Ela louquinha de cheerleader chegando. E a Salma Hayek falando assim, eu sou uma mulher cristã. Você tá mostrando meu ânus na TV, saindo bostas. Ai, Salma Hayek também está maravilhosa. Ela tá. Ela falando, eu sou só uma pobre atriz com inglês ruim. Ai, gente, as falas que deram pra ela falar. Eu fiquei esperando que a hora ia aparecer Kate Blanchett também falando uns absurdos. Eu também tava esperando. Eu achei bem legal. Eu gosto das interações delas duas, né? Aí aparece lá o Michael Cera, né? Ele falando assim, ah, não, porque numa camada que o Michael Cera tá me interpretando. E aí ela dá um tapão na cara do Michael Cera. Eu amo que ele fala, você é Annie Murphy. Ela, who the hell is Annie Murphy? Exato. Shit's Creek, Eddie Murphy. E até entender, né, que tipo, era uma... Era tipo o Inception do Inception, né, já tava. Uhum. E acaba que no final tá tudo certo, né, porque elas ficam lá de tornozelidinha combinando, né, mas que a... É, e a Joan conseguiu sair lá do fluxo, ter o café, né, que ela sempre tem, né, e tal. E a Eddie Murphy ficou amiguinha dela também lá tomar o café. É diferente de todos os outros episódios e tem um final, né, desse episódio. Não é necessariamente não, feliz, nem né, mega angustiante e tal, mas é o final que faz sentido. Não, e todo ele, né, e todo ele, você consegue, e você vai contando a historinha aos poucos, você vai se envolvendo com aquilo que tá acontecendo, até que chega a uma conclusão. Pode não ser uma conclusão 100% satisfatória, mas é uma conclusão. Uhum. Né? Eu acho que ele tem aquela pegada de Black Mirror, né? De ele pegar um negócio que você não pensaria, né? De fazer, colocar e tratar aquilo no episódio, né? Que é o do termo. Uhum. Né? Exato. Eu acho que ele tem uma pegada, coisa que nenhum dos outros tem. É, até o Charlie Booker lá, né? O criador de Black Mirror, falou assim: ai, Black Mirror nunca foi sobre só a tecnologia. Viado, sua série é falando sobre a tela, as telas, né? Os espelhos pretos, né? Pelo amor de Deus, aí tu vai dizer que a série não é sobre a tecnologia. Se preserva, viado. Eu até acho que você não precisa necessariamente que o episódio seja sobre como tecnologias, né? Uhum. O Mundo Porco não era. Mas assim, você tem que ter o mínimo de coerência na sua proposta de, tipo, se vários episódios são. E mesmo do Porco tinha a questão da TV ali, das pessoas estarem ligadas numa mesma coisa, não sei o quê. E aí, de repente, você esquece isso e vamos fazer a temporada do Diabo? Fica meio solto, né? Sem condições, né? É, e então, aí não tem uma coerência essa temporada. Ela não segue uma linha de raciocínio, né? Cada coisa, ele pegou um catadão, jogou todos os roteiros lá e falou, vamos escolher. E o que eu falo, assim, eu fico pensando, gente, como é o processo disso e quais são os roteiros descartado, porque se esses que vêm depois são os que escolheram botar dinheiro pra fazer, eu fico pensando nas bombas que não saíram. Não, isso porque a última temporada do Black Mirror foi em 2019, né, cara? Foi 4 anos pra, uhum, pra escrever essa bombinha, essas bombinhas, né? Porque se Joan's Awful é um consenso de que foi um episódio legal, né, nós três gostamos, pra mim, aí que começa a degringolar, né, com o Locke Henry, que é o segundo episódio, né, que tem a meninazinha do Industry também aqui, e que tem esse casal que vai pra essa cidadezinha na Inglaterra, né, que eles estão pra fazer o documentário lá de um homem que compra ovos raros, né, e tal, não sei o quê, e se vê envolvidos com um crime que aconteceu há muitos anos naquela cidadezinha, acabou afastando os turistas, e eles decidem transformar o documentário deles, então, nessa história, né? Uhum. Que acaba sendo relacionado à família do namorado da menina, né? Porque o pai dele não foi morto pelo assassino, mas levou um tiro que acabou causando uma doença e ele morreu por causa disso, né? E, cara, esse episódio ele é bem chatão, né? Ele é bem chatão porque as coisas não acontecem e quando elas vão começar a acontecer, é tipo 5 minutos pro final. Uhum. Que é quando as coisas todas vão acontecer. Eu acho que a ideia em si, né, porque eles vão ali, tô pronto um documentário, tem um ângulo pessoal, não sei o quê. A ideia do pai, né, que tá morto, e da mãe estarem envolvidos, e aí isso é uma coisa que eles vão dando dica. A mãe fala, seu pai me filmava, não sei o quê. Eu acho que é uma ideia legal pra fazer um episódio meio filme de terror assim e tal. Uh-huh. Só que aí, na hora que eu estava empolgado com a coisa, da mãe perseguir a namorada, do cara ter que sair do hospital, não sei o quê, aí a namorada cai com a cabeça no rio, assim, e a mãe se mata e acaba. E aí vai pro documentário. Eu falei, ué, mas então parte boa do episódio vocês tiraram? Eu tinha me desligado, assim, meu cérebro deu uma desligada. Porque eu vejo a minazinha com o Rene, entrando ali no rio e tal. E aí, de repente, meu cérebro desligou e eu vejo a velha falando assim, can't, can't, can't, can't, e volta pra casa. Ela, a mina tropeça, aí a velha volta e deixa as fitas. Eu não vi essa parte. Eu achei que ia rolar mega perseguição da velha do menino pra casa. Falei, agora vai. Aí o episódio acabou. Porque eu fiquei completamente perdido. Porque na hora que ele tá lá ganhando o BAFTA, aí fala assim, porque oferecendo pra namorada dele que morreu. Aí eu, gente, mas ela morreu em que momento se ela tava fugindo da velha? Ela só cai, bate a cabeça e morre, né? Acabou. Eu realmente fiquei fiquei perdido nessa parte, assim, meu cérebro desligou, mas... O meu problema é que o episódio, ele é feito de uma maneira chata. Ele é bem chatão. Se fosse uma maneira mais legal, eu não teria nem ligado da menina morrer ali e a véia já acabar a perseguição. Porque ele é chato mesmo também. E assim, se a véia escondeu esse tempo todo, ela poderia ter, tipo, ó, sua namorada correu aqui não sei porquê, e aí de repente ela até era prestigiada no documentário, tipo, sabe, o documentário, ela exaltava o marido dela e ela saía por cima, já que ela era vilã, mas não. Eu fui vendo, tanto que eu falei, né, teve uma hora que meu cérebro simplesmente desligou, porque eu tava achando tudo muito chato. O meu foi desligando conforme passava os episódios, o primeiro, beleza, aí o segundo já foi desligando, o terceiro, o quarto tava morto já em óbito. É, porque, tipo, o Joe and Zoffel, eu vi ele sozinho, né, o Locke Henry também vi sozinho, e aí os três últimos eu vi na sequência, né, e puta que pariu, né, começando com o Beyond the Sea, que por algum motivo, ele tem 1h20 sem a menor necessidade. Nossa. Né? É, assim, e aí... não vou reclamar. No episódio que tem Josh Hartnett toda hora sem camisa, né? É, tem Josh Hartnett. Si. Amigo, mas aí você vai no Google e vê, né? Então, mas sabe o que é pior desse episódio? É, ia ser bem clichê, bem usurpador, como eu falei com o Sassi, mas tinha muitos caminhos mais interessantes pro episódio do que o que ele segue. Mas, amigo, eu confesso que achei que conforme o episódio foi desenrolando, né, que tem o Josh Hartnett, tem a Kit Mara e tem o Aaron Paul, né, pra quem não sabe, eles estão nesse alternativo ali, em 69, alternativo, onde os astronautas estão fazendo a missão, né, no espaço, só que aqui na Terra eles têm cópias, né, sem cópias, robozinhos, e eles se conectam mentalmente através desse robô e vivem as suas vidas, né, e só precisam estar de volta com a consciência no espaço quando acontece alguma coisa na nave. Mas aí uma amiga minha levantou uma questão, né, que eu não tinha pensado enquanto eu vi o episódio. Por que que não botaram os robôs na nave e deixaram os humanos na Terra? Bom, boa pergunta, né? Porque os robôs fazem exatamente tudo que eles podiam fazer, né? Exato. E aí o personagem do Josh Hartnett, ele é esse astronauta que ele é lecão, né? De bem com a vida, sai com a esposa, com as super crianças. Super de boa com a família. Super de boa, super tranquilão. As pessoas cumprimentam na rua feliz, né? Ai, meu astronauta favorito. Perguntam nele, você é de verdade? Posso tocar? E enquanto isso, o Aaron Paul vive numa casa do campo, com a Kate Mara, e ele não... Ele é super rígido, né? Com ela, com o filho. É uma coisa bem fria. Mas escroto, né? Né? Uma coisa bem fria que tem. E um dia a galera do Era Uma Vez em Hollywood invade a casa do Josh Hartnett, porque eles acham que é uma aberração aquilo ali, né? Aquela cópia. Uhum. E desmembram ele e matam toda a família. Matam toda a família dele. É, e matam o robô dele também, né? E matam o robô dele, né? E depois, e aí ele acaba ficando totalmente, né, maluco lá, o Josh Hartnett. Fica desorientado, sem rumo na vida. E Kate Mara, que tem um coração muito bom, fala assim: menino, por que que tu não empresta o teu corpo metálico, né, o berimbau metalizado, pra ele vir aqui sentir o cheiro da floresta, o, né, cheiro da minha periquita, pescar uns peixinhos, brincar com o nosso filho, né? Mas não, ela fala, não é disso, não, ela fala só pra ele tomar um ar uma vez mesmo. Eu sei, tô suando. Até porque ele não interage com o menino, só quando ele bate no menino. Uhum. Né? E aí, o Aaron Paul, mesmo contrariado, pergunta: ah, menino, tu quer usar meu corpo e ir lá dar um passeio na floresta? Aí ele fala assim: quero. Era tudo que eu mais queria. Aí ele vai, né? Ele começa a ficar indo e tal. Aí ele fala assim: ah, ele pede pra ir pra pintar, né? Ele é desenheiro, isso, né? Ele é desenheiro, aí ele desenha lá na nave. Aí fala assim: ah, e se eu pintar um quadro bem bonito pra você botar na sua sala, né? Fazer uma obra de arte. É só uma hora por semana. Quando você for fazer o exame físico, eu pego ali teu corpinho e vou. Sucesso demais, né? Você ganha uma obra de arte de graça e eu consigo ver a banda passar. E aí... a gente vê que ele começa a ficar bem envolvido, né? E a Kate Mara também, em certa parte, né? Ficar envolvida. Por quê? O Aaron Paul, ele é super rígido, né? E pelo que eu entendi, ele não toca nela, né? Ele não transa com ela. E Josh dá dicas de leitura. E ela fala: ah, ele não me deixa ler nada, não sei o quê. Uhum. Aí eles têm um envolvimento intelectual também, né? Exato. Uma coisa de mente, né? Isso. É, sapiosexual, Kate Mara. Isso. E aí, menina, acaba que... que ele vai se envolvendo, né? E o Aaron Paul vai ficando cabreiro, né? Cabreiro. Até quando o Josh Harnett, né, robozinho, tenta ir pra cima de Kate Mara, né? E aí Kate Mara fala, minha periquita não. E fica chat e o Aaron Paul vem bolado, né? Porque ele vê lá na nave as pinturas de Kate Mara com as pepecas de fora. Que né? Josh Harnett também sem limites, né? Que só dobra uns papel ali da mulher nua, pelado, e acha que o outro não vai ver. Exato, me pinte como uma de suas francesas, né? E aí o Aaron Paul chega lá, você dormiu com ele? Ele, você não sei o que, você queria. Aí ela fala assim, você não me toca, não me leva pra sair. Eu tô cansada disso, cara. Tá, não sei o que. E aí, aparentemente, a vida seguiu, né, tranquila e calma. Ele fala que tem um reparo pra fazer fora da nave. O Aaron Paul vai lá fazer reparo. Inclusive, nessa hora, eu achei, falei assim, ele vai deixar o Aaron Paul do lado de fora. Uhum. Um adeus. E roubar a vida dele. Oh, exatamente, um grande abraço e ele vai ficar ali vivendo a vida pra sempre. É porque assim, ó, tinha quatro caminhos melhores que eu pensei pra esse episódio. O primeiro seria o realmente o Josh Harden ter o caso com a Kate Mara e eles ficarem ali, né, na encolha, e aí depois ia dar a merda. O segundo era depois que o Aaron Paul começou a ficar boladinho, o Josh Harden, tipo, meio que dar uma ameaçada de leve nele, tipo assim, ó, você tá aqui nessa nave comigo, eu posso te matar quando você tá ali dormindo qualquer hora, então... Vai me deixar usar seu corpo, sim. A outra, teve uma hora que o Aaron Paul tá andando na esteira, que a esteira dá um problema, parece um sinal verde, um vermelho, sim. Assim. Eu achei que ele ia morrer acidentalmente na nave, e o Josh Harden ia ter que pegar o lugar dele, tipo assim, ah, já tô aqui sem nada mesmo, vou conseguir essa vida. E o quarto era esse, dele deixar realmente o Aaron Paul morrer e se passar por ele. Aí, assim, não seguiu nenhum desses pra seguir o pior. Mas eu não achei o pior. Sabia que eu achei que foi, tipo, diferente do que eu imaginava. Eu só acho que foi a mesma coisa do segundo episódio. Uma ideia boa que foi desenvolvida de uma maneira mais chata possível. Porque uma hora e vinte não precisava desse lenhão. Não precisava de uma hora e vinte. E eu acho que, tipo, tinha vários caminhos pra esse encerramento. E eles acabam optando pelo encerramento que, tecnicamente, vai chocar mais, né? De que é fazer o... Porque o Josh Hartner pega o corpo do Aaron Paul e mata a família do Aaron Paul, né? É, só porque o Aaron Paul disse que a mulher dele achou que ele era um chato. Feio e bobo. E aí, pra ele poder saber qual é a dor, né, que ele sentia, né? De ter perdido a esposa e os filhos. E eles dão a entender que o Aaron Paul vai ficar ali, sentadinho com ele, chorando, não vai fazer nada. Sendo que ele poderia só matar o Josh Hartnett. É, e agora não. Agora vão ter que ser dois amigos, mas que tecnicamente o Aaron Paul vai entender essa dor dele. Ah, tá. E aí o governo que financia eles, não sei o que, não vai atrás pra saber o que aconteceu com a família de Aaron Paul. Ah, obviamente, né? Mas aí, até eles voltarem lá das nuvens, né, do céu. Amigo, mas só deles ter mandado o corpo real pra coisa, deixar o robô lá, já... já mostra que não estão nem aí, né? Não, aí o povo passando pano, não, é porque o robô, se precisa de manutenção, é mais fácil na Terra. Ah, gente, não, nem explicou isso. Pronto. Acho que eu vou comprar essa coisa. Gente, se eles podem fazer manutenção de nave, eles podem fazer um no outro. É. Exato, e pode ter um robô reserva também, se for o caso, né? Porque, olha, sinceramente, esse episódio, eu não odeio ele, mas ele é muito brochol. E gigante. No episódio tinha boas possibilidades, e aí é isso. Fizeram uma enrolação inteira pra no final da besta. E é isso. É isso, ele é bem... Acho que ele poderia ser um final poderia ser um episódio bastante emblemático da série. Se ele seguisse outros caminhos, não necessariamente os que eu falei, mas do episódio mesmo. E aí ele ficou ideias melhores, né? Não, assim, pro que eles estavam desenvolvendo, eu preferia que fosse o esperado que eu pensei. Mas eles poderiam ter feito milhões de coisas com essa premissa aí, né? Não precisava também ter feito esse joguinho de premissas. É, ainda mais com o tempo de episódio que eles tinham, né? Que, tipo, exato. Muito maior do que o de todo mundo, mas acabou não sendo, então... Agora sim, em defesa desse episódio, ele tem 1h20, mas ele não é nem de perto tão horrível quanto o que tem 40 minutos. Nossa! Tamanho do céu, porque vamos falar agora de Maisie Day, né? Que é o quarto episódio, que é o episódio, allegedly, né? focado na vida da Britney Spears. Que... focado Lady Gaga, paparazzi. Paparazzi, né? Que a gente tem essa menina, né? Que ela é a maior paparazzi do Brasil, né? Mas que... responsável por vários suicídios. Exato, que ela vai lá e aí Sawyer fala assim, menina, ninguém pode, não pode vazar nos dias show que eu sou viado. Eu te dou um dinheiro aqui e tal, né? Você vai acabar com a minha vida. E ela fala assim, menina, vou acabar com a tua vida nada, tá? Vou embora. Vende as fotinhas, de repente Sawyer aparece morto. E aí, o que ela faz desse? Sawyer? É, o cara é a cara do Josh Holloway. Nada a ver. Igualzinho. E aí ela desiste de ser paparazzi, né? Vai trabalhar no Starbucks. Até que tá aí rolando o quê? Jocelyn, né? Tá tendo essas recaídas aí e tal, né? Problemática. Fugiu lá da série que ela tava gravando. Várias drogas, não sei o quê. E estão oferecendo uma nota pra quem conseguir a primeira foto de Jocelyn. E se ela tiver chapada, a foto ainda vai custar mais caro. Uhum. Então ela decide começar a investigar, né? E acaba vindo outros paparazzi também. E Jocelyn, a gente tinha visto que ela atropelou um homem quando ela tava na República Tcheca, né? Tcheca. E de repente essa mulher ficou transtornada por algum motivo que a gente não sabe, até o ponto de que ela é levada pra uma clínica de reabilitação bizarra. Aí os paparazzi invadem a clínica bizarra lá, né? Porque a menina paparazzi quer salvar ela, porque vê que ela está acorrentada. E aí, enquanto as pessoas estão tirando 455 fotos, a menina tá lá liberando ela das coisas, tem uma cabra, tem não sei o quê. E aí, de repente, essa mulher, né, Mazei, começa a virar um lobisomem do mais absoluto nada. E começa a perseguir todos os paparazzi, matar todo mundo. E eu falei, meu Deus, que episódio merda, por que alguém pagou por isso? Não, eu tô impressionado com o tanto de informação que vocês tiraram desse episódio, porque pra mim ele foi nada, lobisomem. Foi só isso? Ai, eu amo tanto. Nada, lobisomem. Ai, gente, foi muito ruim esse episódio. Essa lobisomem começa a matar todo mundo, mata. Aí chega no final e fala pra paparazzi, me mata, por favor. Aí ela vai dar a arma na mão da lobisoma, a lobisoma começa a atirar, a paparazzi pega a câmera e tira a foto. Eu falei, really? Crítica à imprensa, né? Marrom. A imprensa marrom. Cara, sem condições nenhuma esse episódio. Cara, quem teve a cara de pau, pachorra de apresentar esse roteiro e ainda foi aprovado, tá de parabéns. Assim, porque, e o pior é que eu vi gente elogiando, né? Ah, vi gente pra tudo. Né? Vi gente elogiando aí muito. Coragem. Esse grande hit aí, e eu achei horrível, gente, achei muito ruim, sem modéstia mesmo. Esse eu achei ruim, né? Achei bem ruimzinho. Esse eu achei o pior? Eu tenho minhas dúvidas de se eu achei pior o quarto ou se eu achei o pior o quinto. Porque ele também tem 1h14, né? O Demon 79. E, cara, que vontade de avançar esse episódio. Que vontade de avançar, né? Porque esse é o episódio de Brinks, né? Esse é o episódio de Brinks. De Brinks, porque basicamente tudo que a menina tá ali no começo sonhando é mentira, né? Ela sonha matando as pessoas e tal. Ah, sim, da fanfic, né? Clássica. É, até a hora que ela invoca o Satanás. Ai, gente, assim... Eu acho que esse é pior... Eu não sei nem se ele é a pior premissa, porque o 4 não tem, né? Nenhuma. Então essa, não. Pelo menos, é ridícula, mas tem. Mas é assim... eu sou um demônio engraçado. E eu acho ele realmente engraçado, tá? Esse mérito eu dou pro episódio. Acho que a relação dos dois tem uns momentos ali. Sou um demônio engraçado, iniciante, que não sei o quê, que preciso que você faça 3 sacrifícios humanos, senão o mundo acaba. E aí o episódio inteiro é assim, músicas, textões e coisa dela matando esse povo, aí mata o... Ai, se não valeu e tal. Mas, gente, não tem por que eu tá vendo isso, eu realmente não tô entendendo. Mas quando chega no final, aí que ele mostra todo o seu valor negativo, né? Porque os bichos fazem... Primeiro que assim, ela decide, vou matar o candidato a primeiro-ministro, né? Ela fica toda empoderada. Aí mostram que esse cara que ela vai matar, ele ia criar os robôs, cão robô do futuro de Black Mirror, não sei o quê. Uhum. Aí ela não consegue matar, porque o policial vai atrás dela, não sei o quê. Aí o demônio chega e fala assim, qual é o nome do demônio? Globe, sei lá, não tem vídeo. Sei lá, não. Aí Globe fala pra ela assim... Minha mesa. na minha mente. É, menina, o mundo vai acabar, mas tô pensando em te levar ali comigo pros infernos, pro Void, né? O negócio da Terra. Vamos? É, vamos sim. Aí eles dão as mãos, começam a tocar música, o mundo acaba. Vamos dar as mãos, um, dois, três, né? Aí eu fiquei assim, mas e o sentido, o propósito? Era, né? Porque assim, é isso. Não tem, sua paciência já tinha acabado, né? Uhum. E eu fiquei, vocês não decidem se os episódios têm ligação, né? Porque se o homem que era o candidato era o criador dos cão robô do episódio que vem depois, mas o mundo acabou, como é que rolou? É easter egg num negócio que nem casa. Não, e que não tem um final pra você se importar realmente com aquilo. Pois é, a gente só sabe que rolou esse romance aí, né? É, e aí você fica, ai, por que eu vi isso até agora, meu pai do céu? A peça de dominó, que ela via mudando, mas que não muda. Porque 1h40, 1h14, gente. E eu fiquei também, quem apresentou essa proposta de um episódio com um demônio e alguém disse, ah, vai ser incrível. Demônio lecão, né? Mas é porque... Mas aí, como eu te disse, eu ainda preferi esse do que o Maze, pelo menos você deu umas duas risadinhas. É, você tem um ponto. Você tem um ponto de dar pelo menos umas risadinhas, porque o do lobisomem é só mesmo você querendo se rasgar inteiro. Porque é muito ruim. E eu realmente tô, assim, impressionado de como levaram 4 anos pra fazer um negócio podre desse. Porque aí eu te falo, Black Mirror sempre teve um episódio ruim, pelo menos, né? Na temporada. Uhum. Mas, assim, tipo, Valdo, da segunda, uns que eram mais fraquinhos, mais ruim nesse nível... Desses que teve nessa e quase todos serem, meus parabéns, viu? Como diria Juliette, ó. Exato. Parabéns pela escolha. E o que me assusta mais é que parece que vai ter uma sétima temporada, né? Ah, vai, com certeza. Isso é o que me assusta mais. Enquanto tiver gente dizendo que é maravilhoso qualquer bosta que se faz. Ah, porque nós vemos uma amiga falar, né? A Everything is Naturally, né? Falando. Puta merda, meu, melhor a televisão que eu já vi na minha vida, né? Everything is Naturally. Gente, porque assim, um negócio até que eu vi no Twitter esses dias, que foi a Michelle... Michelle, participou dos seriadores. Ela tava dizendo assim, gente, a proposta de Black Mirror hoje é basicamente receber texto de qualquer gênero. Uhum. Então a obrigação, no mínimo, era fazer uma escolha melhor, né? Uhum. No mínimo, pra começar. É, porque assim, você pega 4 merda e uma coisa ok, uma temporada que demorou vários anos pra ser feita. Não, gente. É difícil. Foi muito ruim, foi muito difícil terminar essa temporada. Foi muito difícil, né? Até por eu ter visto esses 3 na sequência. Caraca. Uhum. Cada episódio que passava era uma dor. E assim, pelo menos uma coisa que eles fizeram direito foi escolher o primeiro, porque eu só vi a temporada por conta do John, que eu pensei, bom, se tiver algum, mais ou menos, né? Mas não teve, foi realmente só enganação. Sim, e mais uma vez, eles conseguiram ter uma galera maneira fazendo, né? Uhum. Os episódios, mas também que a que custo, né? Nossa, se eu fosse ator, tivesse a chance de escolher um trabalho e pegasse um roteiro ruim que nem esse, né? Tirando da Animuff, eu dizia, não, muito obrigado. Troca por outros, né? Né? Prefiro fazer um filme da DC. Nossa, prefiro fazer Flash. Prefiro fazer Guerra Secreta, que? Garoto. Razão Secreta. Razão Secreta. Mais nota pra temporada de Black Mirror, Zanonzinho. Menos 8. Você, Leozinho. Ah, eu vou dar um 4 aí por conta de Joe, né? É, eu vou dar um 4 também por conta de Joe, então 4. Honesto, né? Mas difícil. 4 de 10, tá, gente? Né? 4 de 5, não. É. E por conta de Josh, que tá em ótima forma. Sim, é verdade. Mas, menino, então, pra gente começar a encerrar aqui o nosso programinha, vamos para os comentários da última edição, né? Começando aqui com comentários no site, né, menino? Que agora você pode deixar comentário no site, pode deixar comentário no Twitter, pode deixar comentário no Spotify. Que, aliás, tivemos muitos comentários. Olha no Spotify. Aí. Tá? Então, começando aqui com comentário no site, né? Que é de menino Rafael Rocha, dizendo: podcast maravilhoso, como sempre. E com mais de 3 horas fica melhor ainda. Pô, dessa semana não tem 3 horas, tá, gente? Tem quase. É, vai ter quase, mas não vai ter 3. Bloco de amenidade dessa semana vai render por causa do Keeping Up with the Liberatos. Tivemos aí, né? Filho Bastardo aparecendo, carta vazada. E vocês vão comentar os outros novamente semana que vem, quando acabar. Tá? Os outros são os outros. Ele tá dizendo aqui: o episódio 7 foi bombástico. Ah, você não botou lá na pauta, hein? Vou botar. Aguardando ansioso para ouvir os comentários de Invasão Secreta, já teve. E And Just Like That. Just Like That. Isso aí eu conto com o Zanon e com... Ah, não, mas você não pôs também no meu, não. Que? Vou botar agora, peraí. Maldito. Não seja por isso, vou botar aqui pra vocês poderem falar tudo o que aconteceu com o Tchê, né? Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Vou botar aqui agora, que depois não vai dar pra editar mais. Vou botar aqui. And Just Like That. Uh-huh. E qual foi o outro que a gente falou? Os outros. Os outros são os outros. Os outros são o inferno. Então, tudo aí. É? Cadê mais que? Just Like That. Um grande beijo. Beijo para você também, senhor Rafael. E aí a gente tem aqui nos comentários do Spotify, tivemos muitos comentários mesmo, tô bem, bem feliz, né? Começando aqui com o menino Dan Clayton, botando assim: eu adoro que vocês dão review de série que tô querendo ver, e a maioria já tirei da minha lista. Obrigado, Sacer e companhia, por fazer esse sacrifício por nós. Aí, eu vou. Aí depois nós temos aqui Daniela Araújo, voltou também falando: queria tanto ver vocês debochando de Casamento às Cegas. Amiga, esse a gente não consegue, infelizmente. Eu tentei, mas não é pra mim, não sou o público, né? Até o Love is Blind eu já deixei também de lado. Esse é o que o homem voa depois de transar, né? Isso, exato. Queria saber se vocês já assistiram ou comentaram sobre a série The Killing do Star, muitos plots. A gente já comentou nos seriadores há muitos anos atrás, né? Qual que é? The Killing. Ah, sim, Rosinha. Né? Rosinha foi arrumar com os índiozinhos e se fudeu. É isso. Se você entrar lá nos seriadores, vai ter várias... Entra nos seriadores, procura por The Killing, que vai ter os podcasts lá, que os meninos comentaram tudo. Tem uns meninos, Igor Piva, mais pessoas novas, Leoz, gosto. Só pra lembrar pro próximo bloco de amenidades, School Spirit foi renovada e vai ter uma segunda temporada, sabemos. E é cada uma que parecem duas. Alguém aí vai voltar pra terminar a primeira temporada? Não vai estar acontecendo. Ainda mais depois soubendo que eles inventaram as coisas pra ela ficar viva e não sei o que lá. Exato. Próximo comentário de Dr. Bernardo dizendo: eu adorei o filme do Flash e não entendi o hate todo que vem sofrendo, principalmente nos Estados Unidos. Isso é verdade. Já falamos. Mas aqui. Teve hate ou só não viram? Teve aquele, o hate daquela galera que não vi e não gostei, né? Entendi. Não vi e não gostei. Eu acho que é normal ter uma rejeição por causa de Ezra, né? De Ezra. Mas não tem que odiar no filme, gente. É um filme super. Okay. Super ok. Acho que é difícil alguém ter visto e falado muito mal. Acho que é, mas não viram. É, mas aquele negócio: não vi, não gostei, vou falar mal. Ah, um lixo, é, né? Coitada da Marquezine, em Besouro Azul, a série do Tom Holland é meio confusa, mas tem trama interessante. Depende do ponto de vista de quem vê, né? Eu vi o episódio 4, né? E eu achei que o Jason Isaac ia ser uma das personalidades, e o meu choque foi que Jason Isaac existe de verdade. Não. A renovação de The Way vindo aí. Vocês viram que tava no Stranger esse dia, né? The Way. É verdade. E ó, pessoa nova também aqui, hein? Gabriela Fernandes dizendo: torcendo pela renovação do logado, não acredito que cheguei. Cheguei só agora. Eu tô amando pessoas novas, gente. Né? Vai que é esse sangue novo que a gente precisa pra... Um fôlego, né? Uhum. Garoto. Aí temos aqui agora nosso amigo, né, Zé Gui, falando: mais uma semana onde não vi nada, mas amei tudo. 5 estrelas. Amo. Acho que eu vou ver Eu Nunca. Vocês sempre falaram tão bem. Confio. Não consegui continuar com o Silo também. Vou esperar o resumão do Leoz. Eu vi o episódio 7 depois que Taylor me mandou um áudio de 5 minutos. Meu resumão como, gente? Você falou que você vai ver o episódio 10. Mas já saiu? Não, essa semana é o penúltimo. Eu não acho. Ah, tá. Né? Porque eu vi o 7, né? Que Taylor me mandou um áudio de 5 minutos. E aí eu acabei indo assistir depois o episódio 7. Que realmente é um episódio que acontece bastante coisa, né? A gente tem aqui Selmara Trindade também voltando aos comentários aqui, dizendo: li em alguns sites que The Flash pode não se pagar. Isso é verdade. O jeito é rebutar tudo, profetizando James Gunn careca de tanto desafio que vai ter. Amei essa edição. A alegria da minha segunda-feira. Amo. Aí, o penúltimo comentário aqui é de Ana Paula Abreu, né? Que logo que saiu o podcast, ela comentou assim: não escutei ainda, mas o episódio é sensacional. Beijos. E você estava certo, né? E por último, né, menino? Temos aqui Felipe Ribeiro também, falando assim: eu amei tanto Eu Não. Ouvindo o podcast, fiquei com vontade de rever a última temporada. E eu me acho super esperto, mas só percebi que eles estavam jogando Eu Nunca no final, porque foi falado no podcast. Carinha de palhaço. Eu vi uma thread que eu quase te mandei, que era mostrando toda a sofura de Dave e Ben na vida real, deles fazendo o speed lá do Tudum. Maravilhoso. Eles são muito nenéns, cara. Eles são muito nenéns. Muito eu, agora que ela pergunta assim, você tem algum melhor amigo no set? Aí ele tá num negócio do detector de mentira, ele fala, tenho. Aí, quem é? Você. Aí o Paxton fala assim, ai, filho da puta, não sei o quê. Aí eles ficam dos dois rindo lá. Fofo demais, cara, fofo demais. Mas, então estamos chegando ao final desse podcast maravilhoso, incrível, sensacional, Ultra Mega Blaster, né? Trailblazer. Trailblazer, exatamente. E lembrando, você pode deixar comentários no site, pode mandar pelo Twitter, né, manda a robinha lá bonitinha. E também no Spotify, você viu aí, maior parte, 90% dos nossos comentários dessa semana no Spotify, gente nova, gente que chegou agora, gente que descobriu o podcast agora, gente que já ouvia, deixou comentário agora, e é isso que a gente precisa, deixem comentários. E tá esse movimento, né, renova, vamos ver, gente, vamos aguardar. Né, ainda temos aí tempo pra trabalhar. O negócio é continuar o fluxo aí de comentários. É isso, eu tô gostando que as pessoas estão comentando bastante, assim, fiquei feliz de verdade, né, enquanto produtor de conteúdo, enquanto a gente aqui, ó, 12:36 de uma quinta pra sexta-feira, gravando, tudo que a gente precisa de um comentáriozinho, sucesso, né? Então, não deixe de deixar seu comentário. Também pode apadrinhar no PicPay e no Patreon, tá? Procura por Logadinho, a partir da menor cotinha, ajuda muito, muito, muito, muito esse podcast. E eu queria que Márcio Zanon, né, deixasse o seu contato pra shows aí, né, Zanon? Você que vai abrir seu OnlyFans agora, vou mostrar seu pezão. Ai, gente, é isso, aquelas animação. Mas amanhã é sexta, graças a Deus. Mas pra vocês é segunda, só lamento. Um beijo. Ai, ai. E você, Leozinho, que está aí prestes a liberar seu conto aí pra Lazinho? LeonardoOliveira.com.br tem todas as infos aí dos meus livros. Tô dizendo isso há meses já, mas teremos novidades por aí. E lá no Seriador vocês podem ouvir o SED, né? Temos uns episódios pra sair que o editor está me enrolando, justamente porque o editor também é a pessoa que escreve meus livros, né? E tá nessa jornada dupla, mas... Difícil, hein, cara? Teremos aí novidades sedísticas. Por enquanto vocês podem continuar ouvindo a Erika falar das bermudas, né? Tirando a bermuda e ficando só de bermuda. Tira a bermuda e só fica de bermuda. Eu amo tanto, gente. Ai, ai, eu mostrei pra todos os meus amigos essa... É, claro, né? Essa parte dessa música, né? Inclusive, Paula Toller tá voltando aqui em Brasília em setembro. Quero ver se ela vai cantar essa versão. Eu acho que você deveria pedir, inclusive, pra ela cantar a música das bermudas. Né? Vai estar o silêncio, eu vou dizer, canta da bermuda. É isso. Aí ela vai perguntar, que música? Aí você vai cantar. Tira essa bermuda, faz cara de bermuda. Diz pra eu ficar muda, faz cara de bermuda. Maravilhoso, gente. Então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Lembrando mais uma vez, deixe seus comentários, é muito importante, no site, no Spotify também, onde você ouvir, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau.